Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, um podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. E aqui sentado nessa bela manhã de domingo, formando essa bancada, ele que é feliz de ter um pênis pequeno e fino, pois assim suas vítimas não acordam durante o sexo, Wesley Zon. Pera. Pequeno, fino, médio. Por favor. Sim. Mais feliz. Feliz. Feliz. Final. Pau médio que não acorda as pessoas. E algumas que estão acordadas até dormem durante o processo. Mas de médio pra grande, vamos colocar, ou é exagero? E temos ele aqui, o nosso substituto. Ele que contém a capacidade de enfiar o pênis no próprio cu, Anderson Negão. Fala, negado. E faz todo dia. Da hora pra caralho. Poucas pessoas conseguem, né? E o da hora que o meu dá pra dar duas voltinhas. Né? Exato. E ele vai pelo ombro. Que não é pra... A volta que ele dá é no ombro. Pegou o caminho mais longo. Ele corta o pedágio, rapaz. Eu achei que era pela costura ali, não, então não é. Pô, você pensa pequeno, hein? É, exato. Médio. Pensa no médio, por favor. E o nosso visitante, ele que é tão gostoso que a gente chama ele de pãozinho recheado, Anderson Pique. E aí, tudo bem, pessoal? Só não entendi a referência, recheado? É que ainda você não, a gente não recheou. Né? Por enquanto é só pãozinho, então... Mas aí tem recheio médio e grande. E eu aqui rosteando, Douglas Domiciano Ganso, o host desse podcast que nunca mais pergunta pra Anderson Negão. Qual a sensação de sentir uma tora de carvão queimando, viu, rapaz? Mas por quê? Porque você perguntou pra ele? Eu perguntei. Tem referência até de churrasco? É, sim. E aí, eu olhando pra churrasqueira, falei, qual será? Como que é sentir... Se sentir uma tora, né? Daí ele pensou que era sentir uma tora. Você sabe, com ele não tem conversa, né? Não, a partir desse momento, você não tem volta, mano. Cotovelada na nuca, eu no meio da brasa, rapaz. E não foi o que mais doeu, não, viu? O fogo aliviava. Ai, fogo, vem fogo. Passou o braço quente no cu depois. Mas daí o erro foi seu também. De não especificar as coisas pro negão. O negão é limitado. Porque ele, às vezes, ele faz isso tentando agradar a gente. Mas é sempre pra agradar. Um amor agressivo. Um amor com afinco. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, podcast que é igual cometer zoofilia, Wesley Zob. Porque a gente ataca os animais que ouvem. E às vezes o cavalo reclama que seu cu não tá depilado, rapaz. Então é o humanofilia. É ele atacando. Não, pra nós é zoo. Ah, pra nós é zoo. É. Mas ele é zoado entre os outros cavalos. Ah, humanofilia. No cavalo cast, né? No cavalo cast. Que é cavalocast.com.com.com.com.com. Hora da piadinha da mãe dele, Anderson. Não, não, não, não. Vagina dela. Vamos cavalgar na vagina dela. Eu, um cavalo e um unicórnio. Que nojento. Não precisava disso. Fala a vagina dela. É, o cara é o Drauzio Varela. Depois ele vai falar vulva. Tá, e aí? Qual que é a continuidade do muito cast? Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é que estaremos lá em um evento em São Paulo organizado pelo Confábula. Ah, sim, Confabulinhas. O Confábulas, o famoso Confinha, é um podcast aí que fala sobre histórias no geral, histórias da vida, histórias da humanidade. Fala umas coisas de coach lá também, dedada no cu com pau na boca, esse é o tipo de coach que tem lá. Exato. Gozando com o pau na orelha. E o Confábulas quer fazer um podcast ao vivo lá com plateia e somos convidados, estaremos lá, eu e o Wesley Zop. Uhul! Com muito tesão, com muito amor, com muita paixão e pra encontrar Letícia Boqueteira também, não? Por que não? Ai, Bergão, que é o nome dele na verdade, Letícia Boqueteira. E ele então estará lá fazendo Confábulas ao vivo e nós estaremos participando ativamente, passivamente e participativamente. Então, meu caro ouvinte, se você quer encontrar eu e o Wesley Zop em São Paulo, você tem a chance de participar deste evento, uma gravação de podcast ao vivo, podcast Confábulas. A gravação será dia 18 de janeiro de 2020, Wesley Zop. Adoro periga. Vai ser no Teatro dos Arcos em São Paulo. Estaremos lá, começará às 17 horas e tem previsão para terminar às 19h32. Caceta! 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos. E não, 2 horas e 32. É, 32 minutos de pura contação de histórias lá. E puro teso. Puro tesão, puro pirata de quebra-cabeça, homem do saco. Vai ser coisa engraçada. Só as melhores, só vai ter as melhores. Ah, isso que eu gosto. Muito bem, além do Chorume e do Confábulas, obviamente vai ter o podcast Fermata. Vai ter representantes. Ele inteiro? Não sei. Tá. Vai ter representantes do podcast Fermata, vai ter representantes do podcast Ergo, vai ter representantes do Papo Delas e do podcast Eu Tava Lá, vai estar o Brian Rizzo. Muito bem, e aí, infelizmente, essa brincadeira divertida como uma boa suruba não é gratuita. Você tem que aí comprar o seu ingresso que pode ser adquirido em bit.ly/confábulas ao vivo. O li é com Y. É, então é lá, será? Bit. Ah, bit.ly com Y. bit.ly/confábulas ao vivo. bit.ly/confábulas ao vivo. bit.ly/confábulas ao vivo. bit.ly/confábulas ao vivo. Muito bem. E você pode adquirir lá o seu ingressinho por R$29,90, rapaz. Por que não coloca 30, né? Porque é um pau no cu, né? É, não, mas só pode ser. Porra, bicho. Então, adquira lá seu ingresso e participaremos com muito orgulho desse Confábulas, dia 18 de janeiro de 2020, às 17 horas. Será num sábado, rapaz. Num sabadola? Sábado maravilha, eu costumo chamar isso. Aguardamos nossos ouvintes lá de São Paulo pra ver a gente lá no Confábulas ao vivo, não é? Aguardamos os outros ouvintes também. Sim. Mas aqui quem vai estar ouvindo esse são os nossos ouvintes. É, aguardamos mais os nossos. Vou falar a verdade. Ah, eu não vou mentir aqui, é verdade. Né? Qual que é o outro recado? E falando em eventos que ocorrem em janeiro. Ah, gosto. Para aqueles que não acreditavam, Wesley Sop. Exato, a competição de bala de coco, cara. É, também. Sim, é aqui na rua, aqui na frente do estúdio. Também é em janeiro, mas você confundiu, acho que e há 15 anos que você é juiz, mas é a competição de bolas de coco. Ah, é. Onde o pessoal bola de... passa coco nas bolas, só deixa as bolas pra fora. E os juízes, no caso, o juiz, né? Que só tem um. Só tem um juiz há 15 anos. Não, mas é que a gente... Vai chupando, você percebeu que nunca podia ter mastigado, não podia mastigar. Não pode mastigar porque senão você vai se encher de açúcar. É, então... Daí fala, só dá uma chupada isso. Pra você entender como que é a textura, o sabor, a doçura. Então, você fez muito bem a lição da lata, mas não fez das lotas, pelo jeito. Não são balas de coco, são bolas de coco, queria... Só mas deixar claro pra você não falar que foi enganado aqui. Eu acho que é mentira, anos. Mas eu vou prestar atenção. É porque você não tem bala de coco veiúda do jeito que tem, assim. Mas ali é um... pulsante, que pulsava na boca. Ali é um demonstrativo. Eu não sei como que vai ser o depois de feito. Ali é só pra testar a receita. Algumas, eu estranhava quando vinha com pelo. Eu falava, mas que é esse pelo? Ah, não, é o pelo do coco. Aí eu falo, tá bom, pouco tem pelo. Você não achava estranho ter uma linguiçona no meio das duas balas de coco, assim? Aquela... Você tá falando do chup-chup de coco? Você tá... Não, alguns colocam lá pra poder pegar a essência, né? Ih, você não achava estranho? Como assim? Depois de... Porque é o dia inteiro a competição, né? Na verdade não, o dia inteiro dura só 20 horas. Sim. Né? Sim. Você nunca percebeu que eles ficam, ai Wesley, vai, isso. Sim, porque isso. Eles estão ansiosos. Dando tapa na sua nuca enquanto você... Pela ansiedade de esperar qual que vai ser o resultado do julgamento. E que o leite de coco vaza ali na sua cara depois. É, vaza porque acho que é por causa do calor que a gente faz isso no ar, ao ar livre, né? É, mas... Tá, resumindo, é a competição... Não é esse evento que você tá falando. Não, é a Mundial Competição de Bolas de Coco. Eu estou falando do prêmio que interessa a podosfera. Ah! Estou falando do prêmio, do verdadeiro prêmio que coloca aí pra disputar os maiores nomes da podosfera. Mundial, rapaz! E regional. Sim, que tem um caráter mais apelativo que o Mundial. Claro. Que tá no com o povo ali. É, porra. Estou falando da premiação, a maior premiação sobre podcasts do mundo e da região. Exato, mundo e região. Estou falando sobre o Choro Mosca no Wesley Zon. Mas peraí, janeiro? Sim, vai ser esse ano colocaremos o show. Esse ano não, ano que vem. Não, mas esse ano já colocamos em janeiro. Ah, tá. O Choro Mosca não ocorrerá, rapaz, pra aqueles que não acreditam, pra aqueles que acham que o Chorume está acabando, pra aqueles que acham que o Chorume... Muitos estão falando isso. Está, né? Definhando, mal sabem eles que a gente é só vagabundo mesmo, Wesley Zobby. Nossa. E não pretendemos acabar com isso tão cedo. Não, a gente tá muito de boa. Exato. Só que, porra, a vida acontece aí, tamo aí. Vai ter Chorume até 2032, que é o nosso contrato aqui. Contrato que eu falo com a vida, né? Exato. Quando a gente começar o último morrer, acabou. Exato. Quando o irlandês morrer aqui, acaba, não tem como. Exato. Mas o que acontece? Esse ano, em 2019, o Chorume Oscar será entregue em 2020. Então anote essa data. Qual a data? 12 de janeiro de 2020, um domingo, será a entrega da maior premiação de podcasts do mundo. nacional, regional, bairral, rapaz. Bairral é... é assim, é quando você vai chamar a plateia pra assistir. Exato. O Choro Oscar será entregue lá, então... 12 de janeiro de 2020. Mas vai ter uma live? Vai ter, você quer que tenha uma live? Eu quero! Então terá uma live, Adorei! Adorei, Adoreco! Transmitiremos ao vivo a maior premiação que ocorrerá! Os jogos estão abertos, que comecem as campanhas! E, detalhe, nosso ouvinte não sabe, mas esse ano, né, como a gente andou procrastinando aí. 2019, você está falando. Isso, a gente andou procrastinando, a gente andou... Sussa. Desgravando. Vamos falar sussa? Episódio a cada... ó, vou parar. Episódios que atrasaram. Algum... é, teve um ou dois que atrasou. Exato. É. Então a gente não vai ter férias, mas a gente então vai postar no Natal. Se que, ah, eu não vou ouvir no Natal. Se foda, não irmão! Ouço no Natal! Pau no seu cu! Enfia a cola quente no ouvido e não ouve nada no Natal. Exato. Vai ter no Ano Novo, vai ter nas primeiras semanas de janeiro e dia 12. Mas terminando o ano de 2019, com uma live, o Choro Oscar. Será que serei eu? O nosso revelião será no dia 12 do 1. Será que estaremos em traje de gala, só pra, galera, só pra mostrar que... bom. Exato. Então, uma live 12 de janeiro vai ocorrer às 16 horas, Wesley Zobb. Mas às 15 começa a atenção. Começa, né? O esquenta. Começa o esquenta. E... já vai ter coisa no ar. Já vai ter punheta ao vivo. Exato. Homenagens. Vou falar, Wesley Zobb. Pois não. Pra aquele ouvinte falar, ah, eu não vou assistir essa entrega do Choro Oscar, nada vai acontecer. Wesley Zobb, vou falar aqui. Durante a entrega do Choro Oscar. Porque a gente sempre faz algo durante a entrega do Choro Oscar. É. Na primeira entrega a gente falou sobre a gente como a gente se conheceu. Fala dos microfones, respira. Respira. É, não, isso. Mas a gente ou já lemos e-mails sempre são, Choro Oscar. Sempre são temas especiais. São é isso temas que você especiais, quer... isso. Exato. E só que dessa vez... dessa não. Vez será... para premiar nosso ouvinte aí, teremos o show do Choro Milhão 2. Durante a entrega do Choro Oscar, o show do Choro 1 milhão 2, o confronto do século, seja lá de qual século for. Algum século. Pai contra filho. Não, pera. Anderson Negão e Wesley Zopp disputando pra ver quem é a verdadeira alma do Chorume, colocando tudo na mesa, todas as fichas, o embate do século, pra agradar o nosso ouvinte. Uma ideia que veio de um e-mail de um ouvinte, que eu nem lembro quem foi. No Mequetrefe. Me desculpe, mas a ideia é excelente. Você que deu a ideia, você sabe, depois lá no dia eu te parabenizo pela ideia. Mas teremos o confronto, o show do Chorume entre Wesley Zopp e Anderson Negão. Só que peraí. Valendo tudo. Não, mas peraí. Valendo tudo, rapaz. Valendo roupa, casa, comida. Tudo bem. Mas o que é... sempre no show do Choro Milhão tem uma premiação. Quem ganha, exato, tem uma vantagem. Exato. Tamo aqui pra brincar. Ai, fala, responda essas perguntas. Não, quem ganhar, ganha alguma coisa. Se você ganhar, Wesley Zobb. Se eu ganhar, é isso que eu quero saber. Anderson Negão. Se eu ganhar... Anderson Negão nunca mais poderá falar da senhora, sua mãe, num episódio de podcast, Wesley. Se eu ganhar, ele não pode mais falar. Nunca mais poderá zoar a sua mãe, Wesley Zobb. Tá. Coisa que te incomodou ao longo de 2019, aí? Não. Coisa que incomodou todo mundo, que ele se baseou nisso. A piada dele. Piada foi essa. Inclusive, o jargão dele esse ano é comer a mãe do Zobb. Acho que não. Resumindo, é. Acho que não. Mas e se eu perder? Se você perder... Não tô nem falando se ele ganhar, é se eu perder. Não, é. Que é a chance, né? É. Ele ganhar é impossível, mas você perder é muito fácil. Eu perder acontece. O que acontece, Wesley Zobb, está tudo em suas mãos. Não, o que acontece se eu perder? Se você perder, acaba o Chorume. Como assim acaba o Chorume? Se você perder, a gente entregará para ele o título de doutor honoris causa, de integrante desse podcast. Está tudo em suas mãos, Wesley Zobb. Ele não, deixará de ser o substituto e passará a ser o integrante. Eu falei, é o confronto do século. Pai contra filho, ou ex-pai contra filho, ou filho contra integrante. Pera. Ou integrante contra ex-integrante, porque eu vou te expulsar se você perder. Então, tá coisas desse tipo. Eu tô bem feliz. Então, caro ouvinte. Acho que eu vou chegar no Confábulas triste de alguma forma. É. Dia 12 de janeiro. Anote na sua agenda. Terá uma live. O início às 16 horas, mas esquenta a partir das 15. Nós, vestidos de traje de gala, e terá o confronto do século. O show do Chorume Leão 2. Anderson Negron contra Wesley Zobb. Bem, sem mais recadinhos, sem mais delongas, vamos pra esse menino aí que tem a voz aí de sabonete, rapaz. Não é porque é liso, não é porque é adocicada, não. É porque eu não tiro da cabeça do porra. É verdade. Então aí, com toda a propriedade que você tem, Anderson Negão, qual é o tema de hoje? Histórias... Incrivelmente normais. Nossa. Histórias incrivelmente normais, parte 2. Incrivelmente normal. O advérbio aí. O advérbio não vai no plural. Pera aí. Vamos começar de novo. Para guardar tudo no corte, isso daí. Só para o ouvinte saber o quanto retardado você é. Não, vou parar de te torturar, vai. Histórias completamente, incrivelmente normais. Ah, lê lá, porra. Lê lá, filha da puta. Título aí. Sabe ler, caralho. Vai tomar no cu também. Histórias incrivelmente normais, dois. Agora entendi. Muito bem falado, Anderson Negão. Muito obrigado. Que falta faz o Gabriel, né? Nossa. Bem que eu falei que era voz de sabonete, viu? Escorrega a língua, né? Pena que não entala e morre, né, meu? Mas tá bom. Então, aquelas histórias onde tinha tudo pra ser incrível, mas não passa de uma história incrível. De totalmente tão normal. Incrível. Totalmente incrível. De tão anormalizada que é essa história, rapaz. Exato. Então vamos pra esse episódio que promete ser o quê, Wesley Zobb? Normal. Such a shame, but why not take a chance? Everything's a game, and it don't stop hooking up. Nothing's gonna change. Well, the more he's trying, the more he's buying. He says, I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama don't need to know. He said, I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that. I know you wanna hit that. Hit that. Oh, well, it's getting wet. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Muito bem, iniciando esse podcast aqui, normalmente começa por Wesley Zob. É verdade. Mas incrivelmente, de maneira normal, começará por Anderson Negão. Ah, agora quero ver. Mas ó, é história normal. Anderson. Ah, não, eu vou vir aqui. Você com... não precisa copiar a pauta de uma história normal. Só que eu vou vir com uma história normal dentro de uma história normal. Oh. Ah, eu gosto disso. Metalinguagem. Ah. Gosto disso. Não fala de metalinguagem. Você vai falar que mete a língua na sua mão. Você abre brecha também. Não. Ô, Pique. Precisava falar da minha mãe, cara. Mas... Fala, não, você tá de testemunha aqui. Mas eu acho que nessa você foi culpado. É. Eu que lembro. Você colocou meta e língua na mesma frase, cara. É, não, eu coloquei o verbo... E a gente tá, e tá os quatro aqui numa camiseta da sua mãe. É, eu vim porque eu não tinha outra. Mas... Okay. Mas também não precisava vir com sutiã. É, não, precisava. Precisava. Vai então, tá, metalinguador. Eu vou dar um spoiler dessa história aqui, ó. Eu não sei como ela termina, porque ela tá ocorrendo ainda, no momento. Ah, sim, a vida. Exato. Ela ainda tá ocorrendo. Então, pode ser uma história incrivelmente normal ou não. Vamos ver. Ou pode ser que a gente termine todo mundo comendo o teu cu aqui, né? Normal. Ah, isso não é chato. É muito mas normal, tem uma normalidade, né? Bom, vamos começar. Ontem eu fui no aniversário. Aniversário muito legal. De quem que era esse aniversário? Aniversário... Madonna! Quase. Ela parece a Madonna. Ah. Parece a Madonna da década de 80 ou de agora? Da década de 80. Oh, gostei. Aí eu gostei. Melhor Madonna. Bom, e aí lá era um tema... Um aniversário com tema de unicórnio. Ah, você não respondeu de quem era seu aniversário, cara. Da Madonna. Não. Obviamente não é da Madonna. Se for da Madonna, eu vou ter que cancelar sua história, porque daí não é normal. Exato. Não, eu tinha uma amiga. Uma amiga? Normal, uma amiga. Tem nome? Mesmo. Tem nome ou não? Tem. Qual o nome? Simone. Normal, porém de velha, né? É, 30 anos é velha pra caralho. Eu não comeria nem fuder. Mas agora você tem 30 já. Não, eu tenho, não a mulher, pô. Caralho. É o que faz sentido. Achei meu pau no lixo. Comendo idosas. Dá até nojo. Minha mãe tem mais que 30. Ah, mas sua mãe é buceta de ouro. Você tri ovo, ele falou. Fede a ovo. Escorre ovo. Tá cheio de clarinete. Você foi no aniversário da Simone, né? Você foi no aniversário da Simone. E aí, qual que era o tema da festa? Eu não lembro se era unicórnio ou se era comer a buceta da mãe do Zop. Agora eu tô confuso, caralho. É festa, cara. É obviamente que é unicórnio, caralho. Eu vou chutar de unicórnio. Porque se fosse outra opção, não seria uma festa incrivelmente normal. Não, mas peraí. É uma enquete? Era uma enquete? Pra ver se adivinhar qual que era o tema? Unicórnio, filha da puta. Seria uma festa bem da nojenta. Rolou a festa lá, tinha guache, a gente pintou a cara. Não foi de guache. Não foi de guache que vocês pintaram, porque aquilo lá brilha no escuro. Guache não brilha no escuro. Era um guache que brilha no escuro. Ah, então tudo bem. Vem do CSI, só duas coisas brilham no escuro, cara. Ou sangue, ou sêmen. E com sangue não dá pra pintar as pessoas. Não ué, peraí. É. Você precisa, só tinha duas cores lá de guache, vermelho e branco. Eu fui no branco. Que é. Combina mais com o unicórnio. É, e o rosa, que é a mistura dos dois. Exato. Você foi num tema e se fantasiou de unicórnio. Ou isso. Se maquiou. É, fiz uma maquiagem lá, usei um marquinho de chifrinho. Um chifrinho só, né? Farriou! Que é o unicórnio! Unicórnio é um chifre só. Exato. Farriou pra caramba! Nossa, aí é farra! É festa! É farra! É foguete! É foguete, é bomba! É cerveja! Não, é pedra, é o fim do caminho! E tinha rodízio de pizza, e tinha... Nossa, mas que loucura! E tinha cerveja! Tinha sorvete? Sorvete não tinha, mas tinha pizza doce. Ah, de sorvete? Não, sem sorvete. Lugar ridículo esse. faltou parcimônia. Mas peraí. A história normal que você falou que é uma história que tá acontecendo ainda. Calma. Ah, tá. Tem muito pra acontecer. Altas facas. Ah, tá. Você sabe que com o Negão uma festinha é 12 horas de loucura. Ah, é. Vocês não estão vendo. E que hora que você foi nessa festa? Eu fui 11h23. Da noite ou da manhã? Da noite. Ah, então ainda tá acontecendo. Não, tá rolando. Tá rolando. Tá. Só você tava de unicórnio? É um detalhe importante. É uma boa pergunta. Deixa eu notar aqui. As crianças falavam, mas que ridículo. Mundo de smoke. Não, as crianças queriam de unicórnio. Um traje de gala, né? Esse unicórnio aí que tá se chamando de Negra de Zelda. Unicórniozão. É. Tá, você tava de unicórnio. Eu tava. Outros adultos estavam, não? Tinha um ou dois ali. Tá. Que... Não eram espelhos. Era o pessoal que pintava. É. Eles têm que estar pra fazer propaganda. Verdade. Eles pintavam e estavam e é isso aí. Tá, vai. E rolou festa, cerveja, pizza. E vai. E tinha come. Guarará? Tinha. Tinha coca? Tinha. Coca zero? Não, isso aí é coisa de bicha. Não, tá bom, mas tinha. Não tinha. Ah, tá. Não vem acabar com a minha festa aqui, não. Porque até agora tá legal pra caramba. Tá top. É. Rolou, tchau, coisa, tchau, tchau, pra lá, papá. Quando ele tá de unicórnio, ele faz beatbox. Ele só conversa em beatbox. Ah, ele conversa tchau, lá, em beatbox? É o que os unicórnios fazem, né? Exato. Sim. Eles não relígio. Não. Relígio é coisa de cavalo. Exato. Eles não estão no nível de um cavalo. Não. Deu 7h30. Eu falei, porra, não vai compensar ir pra casa. 7h30 da noite. 7h30 da manhã. Ah! Ó, a fertinha, rapaz. Ficou a noite inteira ali, rapaz. Cavalgando. Depois... Sentindo o chifre. Não, depois... Encontrou uma putaiada no banheiro e comeu todo mundo. E me comeu. Banheirão, isso que chama. Banheirão. Rolou banheirão. Na família dele, ele junta com os primos dele e dá um trato no banheiro. Limpa azulejo. Limpa os rejuntes do lugar. É difícil. Inclusive, a gente tá procurando um cara que cagou lá, vomitou, tudo. Ele não tá passando bem. A gente teve que isolar. Você não tá procurando agora, é nítido que você tá gravando. Exato. Não sei se você tá desconfiando que é um convidado. Pode ser. Foi. Porque ele falou, estamos procurando. Ele não tá. Até mesmo porque não saiu no jornal também. Boa. Não saiu ainda. Ainda. Porque foi agora, né? E a família dele é tão filha da puta que só porque o cara cagou lá, eles estão procurando. Quem é o demente que caga fora de casa? Quem caga no banheiro? Tem que ser mau caráter pra cagar fora da sua casa. Até a tia puta dele que não morreu ainda, velha, desgraçada. A velha que se caga, mas só se caga em casa. No restante ela segura, normal. Não, parece uma lady ali. É. Pelo que vocês viram aí, foi até 7h30 essa festa. Falei, não vou voltar pra Sumaré, porque a festa era em... Nova Odessa. Não, é bem longe, né? Nossa. É, Nova Odessa entre Americana e Sumaré. Tava ali na metade do caminho. Ó, pro ouvinte entender. Da casa do Anderson, que é Sumaré, ele passa por Nova Odessa e chega em Americana, dá 10 quilômetros. E daí ele não quis voltar pra casa dele e tava em Nova Odessa. Nem fodeu. Ele devia ser 3 quilômetros que você tava. Exato. Às vezes o tanque já tá na reserva também, só. O e Negão. Aí? Tanque na reserva. Não sei. Eu enchi ontem, mas... Dando um voltinho no quarteirão. Ah, porque não. Tava no unicórnio, né? Sai fazendo o seu beatbox. Pega um falante daquele carro da pamonha pra ficar fazendo beatbox na rua. Sou unicórnio, daí beatbox. Todo mundo achando legal pra caramba, então ele faz 77 vezes. Acho que eu vou pra Americana direto daqui. Pra não perder 3 quilômetros, Deus que me livre. 6, no caso. É. Só que era 7h30, se eu chegasse aqui no Ganso, ele ia me bater... É, eu já tava preparado pra te bater, independente da hora que você chegar. Inclusive, uma coisa que eu já me preparo. Inclusive agora. Inclusive, acho que ele vai te bater. Eu tô sempre pronto pra trocação franca, mano. Pra falar a verdade. Na mão seca, né? Sempre na mão seca, tá pronto. 10 minutos sem perder a amizade. Mas não vale cara e saco. Pode ser? Tem que ter umas regras, ainda mais se os dois estiverem perto do outro. Trocação franca, trocação franca. Às vezes você não sabe se o cara tá te olhando, você fala, dou um soco ou chupa o pau. E aí, não, não vale. É, não. Não vale. E aí, você começar chupando o pau, você não pode dar soco. Não pode, não pode. Então, às vezes você tem que escolher. É verdade. Não, é verdade. Mas essa história não é minha, rapaz. Essa história não. É sua. Calma que eu vou chegar lá. Ah, não acabou. Não. Ah. Tem muito pra acontecer. Nossa, que bom. Que bom, me sinto bem. Aconteceu uma coisa normal nesse dia. Pra mim, mas pros ouvintes, anormal. Vai ser normal. A café da manhã com Fanta? Um café da manhã normal eu tomei. Com Fanta? Sim. Não, normal pra todo mundo. Ah, não tá. Pra mim. Tá. Com leite. Exato. Pedi um café com leite. E um pão na chapa. Nossa. Na padaria ou na festa? Na padaria. Eu nunca comi isso na minha vida. Mas eu falei, Nunca comi pão com manteiga. Sumaré é louco, hein, cara? Nunca, não tem pão com manteiga. Não pode. Eu tô acostumado a Fanta e um suíno no rolete. Às 6 da manhã. Aí, o que que tá o plot twist da história? Tem plot twist. Não, lógico. Claro. Tô cagado. Aparecendo no jornal de novo. Meu corpo não entendeu o que que era isso. Né? Posso estar cagado, posso não estar. Mas... Tô lutando aqui. Tá. Até o fim vamos saber. Talvez esteja pelo cheiro. Você sabe que não precisa lutar. Tem um banheiro a 2 metros daqui. Não, mas aí vai ser uma história normal. Eu não quero fugir do tema hoje. É verdade. Então essa é a grandiosa história normal. Uma festa. Onde ficou de unicórnio. A Simone tava sem par. Sim. Você não quis voltar pra Sumaré. Comeu pizza e cerveja. Coca. Sim. Daí normal. Pra não voltar pra Sumaré. Parou numa padaria. Isso. Pediu café com leite e pão na chapa. É. Nunca tinha comido isso. Nunca tinha comido. Tá bom. Aí, marcou com o convidado às 9, cheguei às 9. Sim. Que estranho. Chegou adiantado. Exato. Isso aí fugiu do tema, eu sei. Né? Me desculpe. Não, mas... Eu não consigo ficar o tempo inteiro. Fugiu do tema, mas é normal chegar na hora. Então. O ouvinte não tá. Nossa, chegou na hora. Que incrível. Porra, não, mas é normal. Que pontualzão. Nossa, nunca vi nada parecido. É normal. Normal, mas tudo normal. Bem normal. Bem normal. Ah, e você, Wesley Zob? Exato. Não sei se você tem algo tão normal assim. Não, acho que tão normal assim não. Se bem que você anda postando nos seus stories do Instagram, umas coisas bem normais lá. Não, eu coloco coisas normais. Que é você numa festa assim com 30 homens. Coisas sem normais. Sem camisa, homens sem camisa. Noite de jogatina, só 40 baixo nessa jogatina. Sim, rapaz. Era strip poker. Você vai levar a mulher? Era 40 mais jogando na tina ali. Jogando no buraco. Tina, né? Jogando buraco. Buracão. Peraí. Não, essa semana passada... O que é bem normal não lembrar as datas. Não lembrar a data exatamente. Exato. Mas acho que foi no final do mês passado, minha moto quebrou, que não é coisa normal. Sim, minha moto quebra. Eu tava em Santa Bárbara, que é uma cidade vizinha aqui de Americana. Tá fazendo o que lá? Tava indo numa empresa lá. Normal. Indo lá. Uma empresa do quê? Ah, eu não... Acho que de engrenagem. De TI. Nosso ramo. Pra mim, TI, engrenagem faz parte do TI. Sim. Aí eu tava indo, quebrou, parei a moto lá, encostei num posto na pista, deixei a moto lá, como ela não pegava mais. Dali, peguei um traveco. Já meteu ali a rola, rapaz. Já sugou, escondeu o corpo também. Deixou a cabeça desenterrada. Isso não seria normal. É claro que não. É. Por favor, né? Lembra que a gente combinou um segredo? Geralmente ele enterra a cabeça. Fala que era uma avestruz. Daí, dali eu voltei de carona ali, porque tinha um cara do posto que era camarada meu, ele falou que tava indo embora. Eu falei, então era já me leva lá pra camarada, entenda, cúmplice de ter escondido o traveco. Um camarada meu trabalha naquele posto. De traveco. Pode ser. Daí ele me levou de volta pra Americana. Daí eu fui na empresa onde o Bala Juquinha, o João, que já gravou com a gente aqui, que trabalha lá, eu passei lá pra cumprimentar a galera, que eu tava sem moto. Falei, não vou nem trabalhar mais hoje também, que era... duas horas da tarde. Você não trabalha depois das duas. Não, esse não. mês aqui já acabou. Esse mês acabou. Me dá esse restinho de ano, né? É. Esse mês aqui não dá mais nada, não, rapaz. E eu ligando pro mecânico onde eu levo a minha moto, se ele podia buscar. Ele falou, não tem como eu resgatar a moto. Daí eu tive que procurar outro lugar pra resgatar. Daí eu tava falando com o Bala Juquinha ali. Falei, vamos ali na padaria tomar um café, mas não com pão na chapa. Como é um negócio mais tradicional. Vai me pedir um pão na chapa. Pelo amor de Deus, hein? Daí a gente foi na padaria, a gente foi lá, tal, trocando ideia. Um café, uma coxinha cada um. Bala Juquinha já te olhou no fundo dos olhos e falou, tem um banheirinho ali que cabe nós dois. Impossível. Não, eu e o Bala Juquinha não cabe num cômodo. Tem um container ali que cabe nós dois. Vamos meter fundo no outro. Vamos meter loucamente, igual você mete nos travecos e esconde o corpo. Só não vai me matar, hein? Pelo amor de Deus, não sou traveco não. É, só de prazer. Daí... Enquanto a gente tava ali tomando café, trocando ideia e tal, o mecânico me liga que ele ia resgatar a moto e não tava ouvindo ali, porque na padaria tava um fuzuê ali, eu saí. Um pessoal de unicórnio fazendo beatbox. Fazendo beatbox e daí fiquei conveniente. E daí... E eles fazem alto beatbox. E a gente tava saindo já. Daí e tal, pô, na chapa. Uau, uau! Você aí, chapeiro, você é meu chapa. Me faz um pão na chapa. Eles não são bons de rima. Rima com chapa. Chapa com chapa. Eles não são muito bons de rima. Parece um tribalista. Né? Que rima você com você. Daí, enquanto eu fui atender o mecânico, o Bala Juquinha... O mecânico foi te atender, né? Não, mas eu fui atender o telefonema. Não importa. Tá. É sempre ele que tá te atendendo. Então, enquanto o mecânico foi me atender por ele ter me ligado, daí eu tava lá fora, daí o Bala Juquinha foi pro caixa. Só que eu tava lá fora, fiquei conversando com o mecânico. Famosa desculpa! E daí o Bala Juquinha pagou a conta e ficou puto. Só que ele trabalha de Uber, né, o Bala Juquinha. E eu falei pra ele, falou assim, você não pode me levar lá na mecânica e dar mais ou menos uns 15 quilômetros de onde a gente tava, que é o cara de Santa Bárbara. Tá, mas se não souber o caminho, né? Se não souber o caminho, ainda piora. E ele me levou lá... Achando que você ia pagar a corrida. Corrida e meio café lá, né? Daí eu falei pra ele, eu fui lá no mecânico, falei assim, você vai lá resgatar a moto comigo e tal, vou... Fui lá e dispensei o Bala, pra ele não ficar preso ali. Ele tinha as corridas dele pra fazer, né? Falei, obrigado, Bala. Falou. Ele ficou olhando pra mim. Ok, então eu vou embora. Daí ele foi embora, entrei. Ele te serviu balinha? Tem balinha. Tem balinha? Tem, mas não é Juquinha. Ah. Não é Bala Juquinha. São as melhores. Te ofereceu água. Não tinha mais água. Não tem mais. Tem água no carro dele ou não tinha pra você? Aí eu não sei. Não sei dizer. Mas não dei 5 estrelas, porque eu não... Não pago. Não chamei no aplicativo, então. Foi porque quis, né? Ele foi no favor. Foi amizade. Ele não sabia que tava fazendo um favor. Você deu a chance pra que ele te fizesse um favor. Exato. Então, ele te atendeu da melhor maneira possível. Fiquei sem moto, mas ganhei um café e uma corrida. E um boquete. Nem do Bala Juquinha nem é um ganhar. Ele quase obriga você. Ele fala, quer ver como eu dirijo enquanto eu chupo um pau? Não precisa, Bala. Não, eu consigo, eu consigo. Não. Cala a boca, ele já te aponta uma arma. Pau pra fora. Deve ser obrigado. Exato. Não, mas eu achei que foi normal. Moto quebrada, os favores de amigos. Você sendo filha da puta com meio mundo. Como assim? É bem normal mesmo. Normal. Você... Aí, tomou um café colonial nas costas do Bala Juquinha. R$700 ali. Você pediu aquele que é uma prostituta com café. Ela fica de 4, o café servido nas costas. Você lambe o café no regozela. Mas é o normal, o café. Café. Café colonial, né? A corrida foi de 15 quilômetros, mas todo mundo sabe que você tem o costume de furar os 4 pneus e o step. Pra ninguém... ver se a pessoa tem agilidade da troca. Senão eu não dou 5 estrelas. Mas tá, foi comum mesmo. Normal, uma história. Normal, não é pique? Não, bem normal. Pique não, pique, né? Pique. Moto quebrou, que é normal. Exato. O que quebrou na moto? Já, o motor atropelou a biela. Engrenagens, cara. Engrenagem. E tava numa empresa de engrenagem. Tava indo pra empresa de engrenagem. Podia ter pego a engrenagem. Se tivesse quebrado lá, seria melhor pra mim. Ia ser até mais normal. Não, ia ser feio se você tivesse com engrenagem da concorrência. A gente nem faz engrenagem de moto aqui, mas fica meio chato. Quanto você pagou na moto? Ah, eu dei o cu de entrada, pra falar assim. Falou barato, então. Saiu barato. R$50, né? Quatro dígitos. Não, não é possível quatro dígitos. Aceita. É o preço da moto, quatro dígitos. Mas agora eu vou morrer abraçado com essa moto. Igual com o Fred. Mas eu não morri, né? E você, Anderson Pique? Que história completamente normal. Completamente normal. Hoje. Bom, vamos lá. Estava em Santana de Parnaíba, que é uma cidade próxima a Barueri. Sim. Né? Normal, fui à padaria, pedi Você morava lá? Não, na padaria? Uhum. Moro em Barueri. Não moro na padaria. Mas você vai comprar pão em Santana de Parnaíba, que lá os melhores pães. É mais crocante. Exato. Não, estava a trabalho. Que é sommelier de pão. Sommelier de pão em Santana de Parnaíba. Julgador de padaria. Ele escreve resenha sobre padarias ali no boletim da Igreja Católica ali, rapaz. Exatamente. Chama pão nosso a coluna dele. Pão nosso de cada domingo, semanal. Coluna semanal. Bom, pedi um café, um pão na chapa. Oh, tava normal, de Uber? Normal. Tava de Uber? Não. Era café com leite? Não, café normal, cara. Tava com chifrinho de unicórnio? Não, nesse dia não. Estava a trabalho. Ele? Não, ele. Ah, mas você nunca trabalhou com chifre de unicórnio? Às vezes você trabalha de unicórnio. É verdade, às vezes sou um unicórnio profissional. Mas não daria, não sei fazer beatbox. Não, se você não sabe fazer beatbox, tá certo. Ah, é? É pra unicórnio mesmo. Porra, então. É só não saber. Talvez eu seja um unicórnio. Então. Você já viram um unicórnio e eu no mesmo lugar? Nem, na verdade, a gente já viu sim, que o Anderson Negão tá aqui. E a gente tá vendo vocês. Ah, é verdade. Ah, é verdade. No mesmo lugar. É verdade. Eu sou unicórnio. E os dois são unicórnio, mas os dois são fui desmascarado. Pode ser que tenha mais de unicórnio. É, vamos ter que correr os dois pra cruzar. Eu gostei. Já dá pra acabar a história aí? É besando. Eu sei, é o seu presente de aniversário. Tá que enfim, é um presente. Mas você não vai ficar chateado de fazer sexo com alguém que é xará seu? Não, não. Ou vai ficar não. Até mais exótico? Não. O Anderson vai dar muito bom. Vai fazer até... Isso. Ah, é óbvio. Isso é meio nojento. Quando o unicórnio tá gozando, ele tenta subir, mas sai em formato de beatbox. É uma boa história, mas, normal, sim. É verdade. Vamos lá. Só unicórnio. Pediu o pão na chapa, um café normal. Sem leite. E os caras já meio de olho. Eu falei, chegou o sommelier. Pessoal já... Os caras, como que é seu café, senhor? Me surpreenda. Faça o seu trabalho. Entrega na xícara. Fala, nossa. Entrega um café na xícara. Xícara sem estar quebrada? Nossa. Com asa? Enfim, tomei o café, né? Pão na chapa. Tava bom. Pedi pra passar requeijão, fica até melhor, cara. Fizeram cálices a 10 cálices. Que a nota que você dá lá na coluna pão nosso. Bom, em cálices. Em cálices. Bom, onde zero é ruim. Sim. E 10 que são os mandamentos. Sim. É o top. Bom, 4 cálices. Claro. Tomei. Só que eu tenho queimação quando como pão na chapa. Mas você sabe disso. Sei disso. Sou consciente. Ter virado a noite cheirando cocaína. Tem cu de traveco, não tem nada a ver. Não. É o pão na chapa. Engolindo uma baita rola. 40 centímetros. Nada a ver. Não dá queimação. Não. Pão na chapa não pode. Que pão puta é, porra. Puta produto que dá queimação, né? Ele só faz pelo profissional. Sim. Nem posso. Mas sou profissional. Exato. Enfim. Aí falei, bom, vou até uma farmácia. Você já experimentou mastigar o pão? Fele na goela inteira. Às vezes é isso. Pode ser. Mas é o processo de de degustação, ele é diferente. É, ó, eu sou um profissional. O Ganso, ele não entende. Eu sou um profissional. Ele não é um sommelier de padarias, de pão. Ele não entende, ele não entende. Enfim. Eu tentei, mas não passei no concurso. É difícil, é bem concorrido. Bom, peguei o meu carro, fui parar em uma farmácia ali pra comprar um remédio, né, pra... Continuou o meu trabalho de... Encontrou um sommelier de farmácias? Hipocondríaco que chama. Hipocondríaco. Que são duas classes aí que... Não, a gente não se gosta. Ah, mas eles competem? Vocês competem? Sim, são tribos rivais, cara. Sommelier de farmácia e de padaria? Sim. Caramba. Que... Sim, são... De farmácia não acredita na ferra, pai. Você chega na farmácia e fala, tô com queimação porque eu comi pão. O cara fica louco. Pão, fica gente, puto. Esses católicos... Malditos católicos. Fariseus. Mandriões. Fui parar o carro. Tinham três vagas. Uma vaga de idoso. Normal. Sim, tem, sim. Tem que ter. Eu não sou idoso, cara. Mas ela tem que ter. Sim. Uhum. Não vou parar na vaga porque eu não sou idoso. Exato. Nem deficiente. É, porque o deficiente já é burro mesmo. Às vezes ele acha que ele é idoso. É a mesma vaga, inclusive. Alguém vai julgar? Alguém vai multar o deficiente? Não vai. E o idoso é um tipo de deficiência. Também. Deficiência de idade, aliás, é pior. É um acúmulo de deficiência. Acúmulo, isso. É verdade. Idoso é quem já devia ter morrido, não morreu por algum motivo. Não. Daí talvez fica deficiente. Exato. Uma deficiência de morte. Isso. Enfim, tinha uma outra vaga, normal, né? Duas vagas normais. Mas tinha a vaga? Não. Aí que eu quero chegar. Pra humanos. Ah, não pra deficientes. Deus me livre. Deus me livre. É claro. E aí que eu vou chegar nesse ponto. Né? Como o projeto de lei do Ganso aí pro Senado de proibir carros de grande porte em cidade. Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu vendi o meu por causa disso. Tá certo, agora é um cidadão de bem. E também porque você não conseguia pagar a parcela. E também porque eu não consegui estacionar. Exato. Também tem isso, mas, né? São detalhes. Detalhe besta. Bom, e aí foi quando eu reparei que esse carro tava mal estacionado. Eu não conseguiria... Tentei colocar o meu carro ali. O filho da puta de um carro só tava ocupando duas vagas. Exatamente. Devia estar dando sem carga, né? O que é importante lembrar, sem carga na caçamba, né? Então, já que não devia ser o quê? Um boi, né? Precisando da caminhonete. Exato. No mínimo, tem que estar usando um boi ou levando feno. Exato. Que é o certo. Exato. Ou porcos. É verdade. É que porcos são mais exigentes. Sim. É verdade. Bom, coloquei o carro na vaga. Caralho, como eu vou descer do carro agora? Não consegui abrir as portas. Apesar de ser um conversível. Exato. Daria pra pular o carro. Mas eu não sou nenhum animal, não, cara. Vou sair pelo teto do carro. Sou um sommelier de pães. Claro. As pessoas me conhecem. E você não podia pular ali ou o seu concorrente vê você pulando? Ainda mais se somos rivais. Exato. Ele ia falar, ó animal, olha lá. Sommelier de pão. Trepando no carro. Não é assim, não, cara. Tem razão. Bom, tirei o meu carro da vaga, parei na rua, liguei o pisca-alerta. Parou na frente da caminhonete? Parei atrás. Atrás, cara. Pra ele não conseguir sair. Não, calma. Falei agora. Vou dar lição de moral, né? Palestra na farmácia, vou entrar. Slides. Vou mostrar como é que se faz. Já abriu o zíper aqui. Já. Vai ser com batuta. Essa palestra. Não, serviu aquela endurada. Serviu pães pras pessoas se humilharem. Sim. Exatamente. Toda vez que a pessoa comia o pão, dentro tinha um folheto de que como estacionar o carro. E da quermesse também. Boa. Isso aí é venda casada de folheto. Era mais barato. É um brinde, cara. Bom, aí eu entrei na farmácia. Falei, bom, quem é que tá com essa caminhonete preta aqui parada aqui? Mas você falou em que tom? Qual o tom, assim? Bravo? Peraí. Bom, você quer que eu reproduza? Mas antes, música de Velho Oeste, Arnaldo. Yeah. entrei e falei, bom, quem é a puta que tá com esse carro estacionado aqui? É isso que eu tô falando, é, porra. Cara, quem é que tá com esse carro aqui? Isso. Filho da puta. Tô com queimação, cara. Posso morrer aqui, porra. Padarias pra visitar. Tô perdendo meu tempo aqui. Meu carro parado lá fora. Tô prestes a morrer. É. Tem uma coluna pra escrever, animal, caralho. Quem é o fazendeiro que tá com essa porra desse carro aqui? Vou ligar pro Ganso, cara. Senador Ganso. É. Né? Senador não, sim. Sim, excelentíssimo. É, exato. Obrigado, obrigado. De nada, excelentíssimo. Bom, aí apareceu uma mulher, né? Falou, bom, sou eu. Tem um detalhe aí. É. Dá pra comer? Gostoso pra caralho, não? Não, uma velha. Ah, uma velha. Mas, ainda assim, dá pra comer? Sempre dá, cara. Ah, então sempre tá bom. Dá. Ah, tá, sempre dá. Vamos dizer que não era aquele pão fresquinho, não. É aquele pão que dá uma queimação. Pão mais amanhecido. É. É legal a analogia desse sommelier, tudo com pão, né? É um pão já sem miolo. Tá, mais um pão, cara. Não sei. Ainda é um pão. Um pão. Exato. Na hora da fome, né? Aí ela chegou, virou pra mim e falou: o carro é meu. Eu virei pra ela, falei: bom, você poderia estacionar melhor o carro, né? Pra eu poder parar o meu carro e comprar o remédio. Sendo que ela podia estacionar na vaga de idoso. Sim, por ser uma velha. Exato. Sim. Aí ela disse, sim. Vou tirar de imediato, vou estacionar melhor. Aí eu fui, peguei o meu carro. Sim. Parei na vaga. Estacionei o carro, né? Estacionou certo? Estacionei certinho. Muito conseguiu bem. Sair. Pessoas normal. Aplaudiram. Boa. Enfim, era bonito, pessoal. Depois... Pessoal. Das autoescolas, em volta. Tudo avaliando. Não, os sommeliers de baliza. De... Sim, são muito comuns. Os juízes de baliza, cara. Ainda mais em Santana do Parnaíba. Ah, ali. Tem muitos. Muitos. Aí, estacionei o carro, fechei, né? Entrei na farmácia, comprei... Ligou o alarme. Liguei. Ah, sempre importante, cara. Sempre importante. Porque... Tá mais visitando um rival. Sim. Não. E meu notebook lá dentro... Também. O notebook lá dentro, com a avaliação de padarias. Eu tenho que voltar e fazer tudo de novo. Dois parágrafos já escritos. Já. Deus. E aí? Seria desumano. Claro. É. Entrei, comprei o remédio. Que remédio você comprou? Eu comprei... Aqueles líquido preto? Não, não. Que remédio que é esse, cara? Ele chama Coca-Cola. Não, é o... Ah, Eparema? É, esses negócios. Não, não, comprei sal de frutas mesmo. Sabor laranja. Não, ele só você normal. Só pediu o sal, daí o cara falou, pra você tem que ser um tipo de fruta. Porque são rivais. O engraçado é que é sal de frutas, mas só é sabor laranja. É, e é sacanagem. Mas tem vários tipos de laranja. Do... Ah, é, então laranja muita limpa, laranja ali. É. Sim, tá. Sim. Tomei. Melhorou? Mas tomou. Melhorei. Acerto ali, Não, não, não. Misturando com a própria parecia saliva. Que tava tendo... Não. O ataque epilético. Tá aqui abaixo. Parecendo um cão raivoso. Parecendo um cão raivoso. Não, não. Fui embora, né? Peguei, comprei uma água, cheguei no carro, me servi lá, tomei o sal de frutas. Diluiu ele na água? Sim. Esperei 5 segundos. Tempo de efervescência. Acho que é importante, né? Claro. Sempre... Tomei. E continuei minha jornada de avaliador de padarias, cara. Normal. É bonito. É, foi bem normal, foi bem mesmo. Normal. Não teve nenhuma briga. Não. Ele foi até bem educado com a biscate da caminhonete. Aquela vagabunda. Aquela puta velha. Aquela vagabunda velha puta. Cega do caralho. É. Sim, sim. Foi. Até legal. Acho que normal. Eu achei que ia ter uma confusão na hora que ela saísse pra tirar a caminhonete, seu carro tava na frente dela. Chega, quem é o viado com esse carro pequeno na frente do meu caminhonete? Pode ser. Eu achei que ia ter uma luta de sabres. Não. Mas griba, tuxê. Mas não. Manga! É. O D'Artagnanzão, né? É, exato. Mas não, normal. caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Ela já deve estar bem longe daqui. Eu tenho a impressão que era 73? 73? Não, 2010. Ah, mais recente. Olha, será verão? Era verão. Verão 2010? Verão 2010. Foi melhor. Teve o Summer Electro Hits. Só permitido entrar de unicórnios, eu não pude ir. Você nem soube dessa festa. Não, tanto é que eu nem sei do que tá falando. Mas a minha prima ia se casar, é uma prima que eu gosto muito, ela ia se casar na Bahia. Então fiz questão, apesar de universitário, fiz questão de comparecer ao casamento, aí para o casamento dela. Mas ela casou na Bahia? Casou lá na Bahia, e eu lembro que eu comprei uma passagem na Webjet, que era a empresa de aviação mais barata. É, que vai de teco-teco pra... Aviões de papelão. É. Papelão, pô. Isso. Rapaz. Com bancos de concreto dentro do avião. Parecia caixa de leite os bancos mesmo, mas é apertado. Mas tá, o que importa era chegar. Claro. Então fomos, eu e a Ju. Ainda não existiam os rebentos. Né? Sim. E aí fomos lá comprei em suaves prestações essa passagem. Tá pra acabar agora, né? Exato. Parcelou um pouco, hein? Paguei. Parcelou um pouquinho. R$42, né? Com juros, né? É, exato. Quase o dobro paguei nesses juros. Não devia ter feito isso, não. Podia ter pago R$20 à vista. Ou R$202. É, no dia. Mas tá, o que acontece? Então teve lá o casamento convencional, casamento bem familiar, família grande, tudo. E o lado do esposo dela, então bastante gente mesmo. Uma coisa que eu sempre pergunto quando as pessoas falam de história de casamento em outro estado... Tinha pessoas, convidados, que vieram da Babilônia. Da Babilônia? Não sei. Ah. Porque eu não... Você não entrevistou todos. Não era... Exato. Eu não fiz um censo. Um casamento cast ali pra saber. Não sei. Não, eu não fiz. Então, e no sábado ia ter aquela festa convencional. Bifeses. Ponche. Não, mas pensa num casamento filé. Nossa, o que você imaginar de comida tinha? Pulenta. Tinha pulenta. Palmito. Palmito. Oh, tinha desde... Maionese. Porra, não, rapaz. Você viu que eu falei maionese? É, mas... Que é diferente de maionese. Sim, mas tinha. Sim. Mas pensa, desde o mais simples crepe que você podia... Até uma alcachofra recheada. Até uma alcachofra recheada com camarão, rapaz. Oh, é isso que eu tô falando. Então, valeu a pena pagar a passagem. Nossa, valeu demais. Festa top. Top. Sim. Só que... Tinha tomate seco? Tinha. Mas tomate molhado? Tinha, que é o mesmo do tomate seco. Né? Uma casa grande lá da minha tia, cabe várias pessoas. Então, os familiares mais íntimos e aqueles que se julgam mais íntimos. Ah, sim. E eu dormi lá. Porque no outro dia de manhã ia fazer um churrasco. Você dormiu lá? Eu dormi lá. Ah, você era íntimo ou se julgava mais íntimo? É que ele vai falar que é íntimo. Né? Todos se colocam na mesma posição. Né? Quem separa é a família que recebe. E aí, ia ter um churrasco. Sim. A minha tia tinha comprado ali várias peças de carne. Tinha comprado um alfajor? Não. Você falou que tinha de tudo. É, não, mas ela não tinha comprado, ela tinha produzido. Tinha roubado alfajores. E aí, então, ia ter um churrasco no outro dia. Sim. Um dos convidados não era um local, não era um local. Sim. Não era um tribal, um nativo, não era um nativo. Não era um nativo. Nem um babilônio. Não. Babilônico. Era um outro tio meu que ele é muito chato. Mas por que ele é muito chato? Você não consegue empatar com o cara, sabe? Esse é o pior tipo de jogo. Você não consegue ganhar uma dele. Você não ganha nele nem no que é ruim. Exato. Você não consegue. Sempre tem alguém que ele conhece que fez 10 vezes melhor que você e fez primeiro. Sim. Não, isso é foda. Sempre. Então... É aquela pessoa chata, você vai falar... Parcelei 40 vezes a passar. Dele, eita! Você não conhece o Kleber. Você não conhece o Kleber que construiu esse avião. O projeto era ir até a Lua, mas não conseguiu, foi só até o Canadá mesmo. O engraçado é que você não consegue empatar com ele, mas não é ele que tá na disputa. Ele conhece alguém que fez melhor que você. É sempre um amigo dele. Mas ele nunca fez nada. Ele nunca... Não tem tempo, cara. Não tem tempo, ele tem que conhecer as pessoas. Reunindo essas pessoas. Ele tem contatos. Ele entrevista ali quem é babilônico, quem não é. Exato. E aí esse tio falou, não, eu vou fazer o churrasco amanhã. Ah. Eu e o Dogri aqui, ó. Eu e o Dogri vai fazer lá na puta. Ah, oferecendo ajuda dos outros. Oferecer ajuda dos outros é bem normal, sabe? É uma coisa que eu faria. É, gozar com o pau dos outros. É. Né? Eu e o Dogri aqui vão fazer um churrasquinho aí pra. Imagina aqueles 50. Aquelas 50 pessoas. Aqueles 50 íntimos. Aqueles 50 íntimos. Morrendo de fome. Legal. Tá bom. Existe um outro tio meu aí que é o pseudo dono da festa. Por que pseudo? Porque ele é dono do lugar lá, em parceria com a minha tia, mas não manda em nada. Ah, tá, quem manda é sua tia. Sim. E ele tinha uma função, que era... Vestir uma roupa de comendador. Eu acho que essa não era a função dele, mas ele fazia questão. E andando com a comenda, exato. Um quadro. Uma comenda impressa ali. Mas a questão, ele tinha a função de descongelar a carne. Ah, fácil. De comendador. Não, e é fácil, é tirar do congelador. Exato, e deixar em algum canto. É isso. Fizeram peças de contrafilé assim, que do tamanho de uma criança de 3 anos, mais ou menos. Sim. Então, sei lá, umas peças de 5 quilos. Porque você tinha que alimentar ali... A galera. 50 pessoas. Então, vamos dizer que eram umas 5 peças ali. Ah, bastante. Bastante. Só que o comendador não descongelou. Ah, que top. E foi avisar o meu tio Vitorioso. Sim. O Invicto. O Invicto. Meu tio Invicto. O comendador falando com o Invicto ali, né? Às 10 da manhã. Era pro almoço. Era pro almoço, o churrasco, aqueles 50 baianos com fome. Viajando 10 da manhã. Oh, esqueci de descongelar a carne. Ah, porque era a única função dele. Era a única função do comendador. Se não fosse ficar desfilando, ele ia lembrar do que tinha dando que fazer. Dando entrevistas, perguntando. É babilônico. Porque eu sou comendador. O Invicto falou uma coisa coerente. Eu também conheci uma pessoa que esqueceu de descongelar. Você acha que você não descongelou? Só vê o Cleberson na Sibéria, rapaz. Porra. Quando ele foi com o avião que ele mesmo construiu. E ele congelou o pé lá. E aí? E aí? Ele esqueceu de descongelar. Isso é um problema. O seu não é problema. Cara, mas ele falou uma coisa coerente, é que eu conheço um açougueiro aqui que é bom. Oh. Ah, porque ele conhece pessoas topens. Top. Os melhores açougueiros. Exato, exato. É tão bom quanto o Kleber. Não. Que fazia churrasco na Somália, onde não tem comida. E aí? E aí? Trazendo carne descongelada da Sibéria. Exato, ainda congelada. Ainda congelada. E aí ele falou, vou lá, a gente vai ter que comprar carne. Sim. Meu tio comendador falou não. Já paguei a carne. Ué, mas tá congelado, ó, caralho. Exato. Então o que aconteceu? Os dois subiram. Eles foram trocar no açougue. Não, não. Os dois subiram. Tá. Ah, foram subiram. Transar. Não, subiram. Não, não. Quando não tem uma solução de um problema, você transa. Dá uma ou come uma torta de noz. Uma dação de cu aqui. Enquanto isso a gente pensa. Ela falou, nossa, eu como cu bem. Ah, você não viu o Kleber? Ai, tá. Comer cu na Bahia é fácil. Aqui é calor. Aqui é calor. É. Aqui o pessoal pede pro cu. Agora na Sibéria. Lá é foda. Rapaz, eu sei que os dois sumiu. O comendador foi dormir, o outro foi... Foi dormir, filha da puta? Foi pro bar. Depois de transar, né? Ah, tá. E aí olharam... Quem tava lá? As Dogrinha. Às 11 horas, Dogrinha. Com as carnes congeladas. Com as carnes congeladas. Só que o Dogrinha, você olha o Dogrinha hoje, o Dogrinha é uma experiência em churrasco. Não, o segundo melhor churrasqueiro, porque o primeiro é o Kleber. Da Sibéria. Hoje que ele tá no Nepal fazendo churrasco. Sim. Mas, então, não, eu tô, tudo bem, me concordo aí. Por favor. Tô contente com o segundo lugar. Segundo lugar é vitória. Não, pra mim é, porque exato, eu disputei com o Kleberson. Exato. O primeiro a perder pro Kleberson. Na verdade, o segundo a perder, o primeiro... O próprio Kleberson. Foi o próprio Kleberson, porque ele sempre se supera. Peraí, então ele é o terceiro mesmo. Tá em terceiro. Tá em terceiro. Tudo bem. É que os dois primeiros é o Kleberson. E aí, todo mundo ali, Dogrinha, você que falou que ia fazer o churrasco, eu não tinha nada porra nenhuma. E se acordando, você nem sabia desse assunto. Exato, né? Eu só sei que, é o que eu falei, eu não tinha experiência que eu tenho hoje numa churrasqueira. Sim. Isso é 10 anos atrás, exato, 9 anos eu atrás. Eu tinha os parâmetros didáticos. Mas você sabia dançar country? Sabia. Porque dava você extrair as pessoas enquanto descongela a carne. Mas na Bahia o country não faz muito sentido. Ah, é verdade. Lá tem que ser a chefe. Eu tenho que meter um chiclete com banana ali. E aí, o que aconteceu? Eu tinha os fundamentos básicos, né? Que meu pai ensinou, você deu uma churrasqueira, pá. Mas precisei improvisar. Claro. Porque 60 baianos te olhando com fome ali, rapaz. Pensei, eu vou morrer nessa porra. Ou eles vão me comer ou comer a carne. Exato. Eles não vão ficar com fome. Daí peguei, acendi a churrasqueira, chama alta, fiz uma chamona alta. Não tão alta. Pra descongelar quanto, a carne. Quanto o Kleberson fez nos iglus da Alasca. Sim, sim. Mas tá bom. Exato. E sem carvão. É ali que surgiu a aurora boreal. O buraco na camada de ozônio. Isso é chama alta, e ele fez queimando iceberg. É isso aí. E aí? Você chama você ou de chama alta? É que eu sou baixo, então qualquer chama é alta. É verdade, era um fósforo. Então eu fiz aquela brasa alta, assim, joguei as 5 pessoas. Ou 5 pedaços de gelo. Os 5 pedaços de gelo. E falei, vou descongelar aqui no boi velho. No boi velho fogo. Boi velho fogo. Não só mais perto. E fui girando assim pra não queimar. Sem assar. Ela deu uma parcial descongelada, assim. Você conseguiu fatiá-la? Ficando marrom aí, sim. Aí eu fatiei em pedaços largos. Porra. Grossos. Grossos. Joguei o sal grosso só de um lado. Uma dica aí. Sim. Só de um lado pra não salgar demais. Porque daí sangrou. Vira e bate. Tá. E aí, rapaz, foi isso. Consegui ali... Servi mal passada a carne. Que é a melhor. Que é carne, né? Senão, podia pegar a sola do sapato de cada baiana lá. Exato. Se tivesse do Kleberson melhor. Porque do Kleberson é melhor, que é um couro de jacaré. Exato. É. Alligator. Que é jacarés que ele criou. Tudo. E criou no Lago Ness, que tem um monstro lá. E dando leite de carro. Jacaré. São jacarés vegetarianos. São os jacarés mamíferos, cara. São os famosos jacarés mamíferos do Lago Ness. Porque jacaré, carnívoro é fácil. É, pô. Aí qualquer um, né? Qualquer um cria. Dando carne pra jacaré. Quero ver com leite. É. Como vai ficar o couro se der carne pra ele? Pô. Fica desidratado. E aí? Sim. Kleberson é foda. Né? E aí foi isso, cara. Foi a minha. Você conseguiu fazer o churrasco? Consegui fazer. Você conseguiu churrascar? Com o cu na mão, churrasquei, churrascou. E cantando isso aqui, a hora. Cantando lá, churrasqueiro, churrascão, não. Summer Electro Hits. Summer Electro Hits. Churrasquei, churrascão. O Summer Electro Hits. Ao ritmo de axé, distrair enquanto a sua vaca. E aí foi isso. A cara. Minha pergunta é: onde que o fila da puta do amigo do Kleber e do comendador estavam? Cara, eu sei que eles chegaram, eram umas 2 da tarde. E almoçar. Com o churrasco pronto. Com o churrasco pronto. Não. Tá pronto aqui, filhas da puta. Resumindo, se dependesse deles, não ia ter não porra ia ter. Nenhuma. Eles ia deixar fugiram. Os exato! Eles fugiram. Uma cambada de filha da puta. Mas um fugiu não. Dormindo. Exato! Ah, não, cara. Vai que ser é o pior tipo de fuga. Porque é uma fuga muito cara de pau. É. Não, cara. O cara falou, esse problema não é meu, eu sou comendador. Exato, eu tenho minha comenda. Feita de tampa de margarina. O outro disse, bom, eu conheço o Cleberson. Exato. É. O Cleberson, ele foge quando tem... Disse que era pra ter chamado o Cleberson. Chamaram o Dogrinha. Exato. Não quiseram pagar a passagem dele porque ele tá na Antártida. Exato. Mas então é isso, foi isso que aconteceu. Então foi mesmo o primeiro... Sucesso no churrasco. Sucesso no churrasco, pressão, torcida organizada. Bahia, minha porra! Não, mas aí, e aí tá. Sobrevivi. Mas você, o completamente primeiro, normal. O seu foi primeiro normal. Teste foi no, no na tensão. Ah, foi. Não, exato. Eu já tinha feito churrasco. Não, e... mas churrasco sem pressão. É, e em não condições conta. Menores. E com carne descongelada. Com carne descongelada, não, exato. Mais difícil. Que aí é fácil. Aí até o Cleberson faz. E sim, aí, foi, né? Exato, aí foi a história que me garantiu o terceiro lugar. O Cleberson não. Se sentiu ameaçado. Não, é. E o Cleberson ganhou o primeiro e o segundo lugar, mesmo sem ter ido no competição. Exato. Ah, mas é pela história, né? Sim, mas já foi ele condecorado. É. Comendador. Pelo próprio comendador. Sim. Sim. Mas então foi isso. Uma história normal. Normal. É bem normal. Onde você convive com filhas da puta e tudo sobra pra você. Exato. É, história de pessoas que esquecem de descongelar a carne. É normal. É normal. É normal. É normal. É verdade. Não, é verdade. Sim. É normal. Ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. E você, Anderson Negão, o que mais você trouxe? Já tá na hora de falar da puta da mãe do Zó? Não, hoje não. Hoje deixa aqui. Ah, hoje não. Tá bom. Nas histórias românticas você conta isso. Ah, tá bom. As histórias de amor e fé. Isso. E chupação, e meteção. Amor e fé. E linguição, e língua no cu, e cu na língua. Amor e fé. Você escutou essa parte? Cu na língua é quando ele dá uma acusada na língua do senhor. Tá dormindo de boca aberta, ele... Esfrega com o cu na cara. Pra dar uma atrasada. Melhor jeito de despertar. Ah, é. Outro dia ele me acorda sempre igual. Eu passo o cu na minha cara de manhã. Pior que dar uma música isso aí, né? Mas conte a sua história aí, Anderson Negão, que é completamente normal. Uma história completamente normal. Começou com eu indo pro inglês, normal. Sábado de manhã, todo sábado eu vou. Beleza, só que teve uma anormalidade. Você faz inglês lá em Sumaré mesmo? Em Sumaré mesmo. Porque Cleverson faz em Nova York. É verdade. É. Realmente. Que é o melhor inglês. Exato. É. Ensina ingleses a falar inglês, cara. Aí é. É o mais difícil. O melhor jeito de aprender é ensinando alguém. É verdade. Isso. É da isso. É isso. Mas eu falei, vou levar meu carro pra lavar. Então, enquanto não fui no inglês, deixei o carro lavando. Tá certo. É, só que o cara me fudeu. Ele falou, é um carro... jeito de pagar também. É. Então foi com diversão essa lavagem. É. Foi lavagem... lavagem de toba. Foi lavagem intestinal, Grife. É o famoso lava rápido de toba, de Sumaré. Chuca rápido. Ele me fudeu porque é o seguinte. Ele falou, seu carro vai ficar pronto 12h30. Só que eu saio do inglês 12h30. Aí não ornou o horário ali. Não, ornou, porque você ia pegar depois do inglês. Sim, mas aí eu tive que ir pra casa, não dava pra ir direto pra ficar esperando duas quantos horas. Quantos quilômetros de casa? É. Quantos quilômetros? Uns 500 metros. Longe. Não, porra, pra sem mim, carro então, é longe. Puta, o carro ia ficar pulando 12h30, voltei pra casa. Bateu bati uma. Vai fazer uma gozou na camiseta. É. Meu pai porque falou. Foi precoce, não deu tempo. Segurando a camiseta no dente, não deu tempo. Mordendo a camiseta. Bem na gozada, caiu em cima do pau. Acontece. E aí? É uma história normal. É normal. Depois da punheta, meu pai me ligou. Você já tinha lavado a mão? Ele sabia que você tava batendo punheta? Ele sabe as horas que eu bato punheta, porra. Tá certo. Tá lá na minha agenda, cara. Tá certo. Tá no meu relógio que desperta, porra. Tá na geladeira, colado. A programação do dia. Hora da punheta. Ele bate onde ele tiver. Bota no almoço, eita, hora da punheta. Aí, ele falou, vem aqui no shopping. No shopping de Hortolândia. Solou não dá. É. Tô sem carro, meu pô. Carro vai ficar lavando até 12h30. Eu falei, vende Uber então. Mas eu falei, isso é burro, caralho. Se eu for de Uber, quem é que vai buscar o carro depois? Aí falou, é verdade. Eu achei que você foi um pouco violento. É. Apesar de ser o seu. Uber buscar o carro. Exato. Sim. Mas é muito longe. Apesar de ser 500 metros, o Uber não aceitar a corrida, fica meio chateado com você. Mas do shopping de Hortolândia é longe. Tá. Se eu tivesse que ir e voltar. 7 km. Era 25 km. Desumano. É, não dá, não dá. E aí? Aí, beleza. Minha mãe, que tava lá em casa também, pegou o Uber e foi. Deu R$20 a corrida. Aí minha mãe chegou lá. Deu o cu no banheiro. É, mas sei. Aí pro pai dele mesmo. Eu preferi não perguntar, mas deve ter dado. Despertou o relógio dele. Hora de dar o cu. Hora de dar o cu no shopping. Ainda bem que eu tô no shopping. Meu marido. Se ele tiver lá. Sim. Enquanto minha mãe tava dando o cu no shopping, isso aí é entre... Normal. Entre 3 e 7 da noite. Uma dada rápida. Café, porra. Que cãe cavalga. Nossa, rapaz. Começa a dar o cu, ninguém segura. Parece nádega de pogobol, filha da puta. Até quando quer parar, não consegue. Já tá cagando em nada, que quica, hein? Eita. Disseram. Disseram. Assim. É que a gente leu o blog do seu pai. Ele fez um artigo. Não, tem doutorado por causa disso. Mas ele não faz na coluna da igreja, igual. Não dá. Não assim. Mais, não. Não mais. Foi expulso. Foi expulso. Entre 2 e 2h30, me liga um coach financeiro. Fala, você não quer que eu resolva seus problemas financeiros? Era o Kleber? Não era o Kleber. Era funcionário do Kleber? Também não é. Eu falei, não, quero. Ele era babilônico? Talvez. Não era. É, pelo sotaque da pessoa. E ligando aos sábados? É verdade. Todo mundo sabe que no sábado se trabalha na Babilônia. É o dia que mais trabalha, na verdade. Tem que suspender os jardins. É verdade, tem tudo isso. Mas era uma mulher, não era um cara, vamos não ser sexista aqui. Quer que eu resolva seus problemas financeiros, só que reparem que era entre 2 e 2h30. enquanto ela falava, ah, eu vou resolver seus problemas, vou resolver seus problemas. E não falava como que era a solução? Não falava. É, porque se ela fala, ele resolve. Ah, é verdade. Você não contrata, né? Tá certo. Então eu fui me arrumando, enquanto falava com ela, me trocando, passando desodorante. Pôs um belo interno. O que você tava vestindo? Não, uma camiseta regata. Um pullover. Uma camiseta regata. Aquela do Chicago Bulls que você tem? É, isso aí. Porra. Essa daí. Que é a que eu uso nos dias calorentes do Sumaré. Sim. Todo mundo te confunde com o Michael Jordan. É foda. Até mesmo por ser negro. Ali o Michael Jordan junto com seu irmão siamês. Puxa, é gordo. Usando a mesma camiseta. O siamês. O Michael Jordan com o touro do Chicago Bulls. Voltado. Diferente do Kleber, que era siamês do Steve Jobs. Tirou de Steve Jobs que atrapalhava ele. Exato. Era o lado burro dele. O lado retardado. O Kleber sempre é preconceituoso. Mas quando foi preconceituoso, foi na Alemanha nazista, rapaz. Inventou os campos de concentração. Já que era pra ser preconceituoso, né? Mas vamos fazer direito aí. Pô. Mas os alemães não sabem fazer as coisas. Não, igual o Kleber. Exato. Não. Deixa eu acelerar um pouquinho o ritmo da história, que tem muita coisa pra acontecer. Eu tô vendo. Deve ter. Não, tem coisa pra caralho. Um plot twist. Porque você tá aí, ali, ó, numa sinuca de bico. Exato. Não tem como ser normal essa história. Sua mãe tá dando cu no jovem. Seu carro tá sendo lavado. Ela dá uma mulher querendo resolver seus problemas financeiros. Isso aí é... Gozou na camiseta. Exato. Não, normal. Me troquei e tal. Falei, ó, tchau, tô indo buscar meu carro. Mas tchau, falou tchau pra quem? Ela tava na sua casa. No telefone. Falou no telefone. Beleza. Em vez de pegar o caminho mais curto, eu peguei o mais longo, porque eu sou muito burro. E também... Você fez o caminho como se estivesse dirigindo. Exato. Mas, foi andando, parando no semáforo e dando passagem pra pedestre. Por que eu fiz esse caminho? Parou no posto de aqui, que é contramão, né? Parou no posto de gasolina, tomou 2 litros de gasolina. Normal. Cheguei lá 2h30, o carro tava pronto, só que ele não aceitava cartão. Eu falei, cara. Não aceitava cartão? Eu só tô com cartão aqui, caralho. E aí, Wesley Zop? Wesley Zop é o consultor financeiro desse podcast. É verdade. Você vai num estabelecimento que não aceita cartão, você só tem cartão, Wesley Zop. Você sai sem pagar ou não? Eu falo que eu passo outro dia e levo a grana lá, mas a culpa é do cara de não ter cartão hoje em dia. É verdade. Então ele é obrigatório ter um cartãozinho ali. Obrigatório? Não sei se é obrigatório, mas o cara tem que também estar flexível a deixar pagar outro dia. É verdade. E aí, se ele falar não? Não tem como te pagar agora. Tá, e aí o carro fica retido? Não pode. Eu preciso do carro. A gente combinou que eu ia pegar o carro. E o topo. Porque o cara tem que falar, ó, não aceito cartão. Tem que ficar anunciando. Tem que ficar anunciando lá fora. Uma placa, né? Não aceitamos cartão. Sim. Na verdade, normalmente ele aceita, mas tava com um problema na máquina. Então piorou. Aí é problema dele. Aí. Não, mas beleza. Eu fui legal com o cara. Falei, ó, vou pegar meu carro, vou buscar o dinheiro. Beleza, fui lá, tirei o dinheiro, paguei pra ele R$40. Era R$40? Era 40 lavagem. Uma boa lavagem? Sim, com cera também, cera líquida. Nossa. 3M. Passou preto. Peraí. Passou pretinho no pneu. Você tá ganhando alguma comissão de falar dessa cera aí? Não. Você falou marca aqui. Droga. Tá pretinho, tá polidinho, bonitinho. Tá. Ficou show a lavagem. Porra, que legal. Não, pode ir lá. Eu vou lá. Pode ir lavar lá. Aí, beleza. Era 2h30, falei, eu vou pro shopping de Hortolândia, almoçar. Ah, mas aí, ó, com risco de flagrar sua mãe dando o cu? Ah, mas... Eu não iria. Mas ela não dá o cu no telão, não. Até onde se sabe. Não dá. Eu fui lá pra saber. Não, eu não lascaria. Não, eu fui... Não, mas eu fui na hora da punheta ali. Despertou o relógio de novo, hora da punheta. Porque que na hora da punheta você tá preparado pra tudo, cara. Inclusive, sim. Tá, sim, tudo bem. Não, você é muito doente, porque você sabe que você ia na hora da punheta vendo sua mãe dando um cu no telão. E você batendo ali. Mas é que no telão tá um close, não dá pra ver a cara da mãe. Também não sabe se é a mãe dele. Mas não reconhece nem pelo cu. Então, não sei, né? Pelo olhar. É porque ela tatuou no cu, né? Sua mãe do ano. Beleza, cheguei no shopping, tomamos vários chopps, blá blá blá blá blá, comer uma picanha. Beatbox. Tomou um chope no aquário. Blá blá blá blá blá blá. Mas calma que a história não acabou ainda. Não, porque tá interessante. Não é possível ter acabado. Mas minha vontade de viver tá acabando. As coisas boas não acabam. Não. Aproveitei que eu tava no shopping. Falei, vou ver se tem algumas roupas da hora aqui pra mim, né? Porque é difícil achar roupa pra mim. Depende de onde você procura. Também, depende. Mas falar. Normalmente ele procura naquelas caixas de doação, sabe? Ali é difícil mesmo. É verdade. Aí eu comecei a olhar as vitrines lá, até que chegou uma moça. Falou pra mim, você não quer entrar? Eu falei, Adelaide? Eu acho que era Simone. Não. Era pra você atender onde você chegou pra festa? Não, se foder. No mesmo dia. Calma, vamos ver quanto ele vai gastar. Ah, é verdade. É verdade. Tá. E aí? Ah, compra essa camiseta aqui, vocês dois. Vocês se amem. O Marco eu conheço, mas você não chama. Eu nunca vi. Daí eu chamo vocês pra minha festa. De unicórnio. É. Eu vi sua tatuagem aí do Electro Summer. 2010. Você é festeiro, cara. Isso aí. Você é farreiro. Você não é o autor do Churrasquei, Churrasgou. Não sou o autor, mas conheço o Kleber. Conheço, porra. Quem não conhece? Não, conheço o cara que conhece o Kleber. Ah, é verdade. Isso é verdade. Aí eu já fui sincero com a Simone. Você tem tamanho de mamute? Ela falou, foi engraçadão. Ela não. Eu sou o Baby Luke P, obrigado. Acabei de fazer a bariátrica, tô fazendo psicólogo ainda. Não, pior que essa daí era bem gostosa. Apesar de ser uma velha. E aí você perguntou, tem tamanho de mamute? Tem tamanho de mamute? Falou, tem até o G4. Eu falei, não, eu uso o G3, eu não sou um mamutão. Mamutão último nível. Ela riu? Riu. Porque foi muito engraçado. Sim, foi engraçado. É igual agora, gente. Não. Falei, já que você trouxe camiseta, traz bermuda também. Porra. Número. Bermuda é G4. Não, bermuda eu uso 46, que é um número você comum. Usa 46. Não, você usa uma cada vez, fala a verdade. Mas é pra ficar instigando também. Igual essa que ele tá agora. Não, na verdade ele pede 4 números menores pra falar, minha rola não deixou entrar essa bermuda, senhor. Aí você comprava 3 bermudas. Uma delas vinha com 50% de desconto. Ah, eu falei, então vou comprar. Era mais barato você comprar uma, você sabe. Sim, tá. mas vou perder o desconto. Não, tá certo. Não posso. Dinheiro economizado é dinheiro ganho. Exato. Você aprendeu com o consultor financeiro. Aí, ó. Aquela ligação foi muito boa. Foi. Aí as camisetas estavam com 50% de desconto em todas as peças. Não precisava levar 3. Não precisava, mas levei 3. Pra combinar com as bermudas também. Montei um look. Já pegou meia, cinto, sapatênis, né? Porque regata ou camiseta normal? Camiseta normal. Igual inclusive essa que eu tô vestindo agora. Nem parece nova. Não foi boa escolha, não. Faz tempo que comprou. E a bermuda goiaba que combinou com os móveis aqui, eu gostei bastante. Mas tem gosto de pano, viu? Te enganar. A gente acabou de chupar a sua bermuda. É igual camisinha. Você vai chupar, tem gosto de látex. Comprei 3 camisetas, 3 bermudas, 1 cinto, tudo deu R$300. Paguei com cartão, lá aceitava. 10 ou à vista? Duas vezes. Duas vezes? Podia fazer duas vezes sem juros. Então você pagou 150. Duas, é isso. Quer dizer, não pagou ainda, né? Não veio a fatura. Não veio. E se eu não pagar a fatura? Talvez nem guarde. De graça. É. Eu fui embora do shopping e fui pro aniversário do unicórnio. Ah, de roupa nova. Aniversário de roupa nova. Já entregou alguma dessas roupas de parabéns lá, de presente? Eu esqueci. O pior é que eu comprei o presente, mas eu esqueci de levar. O que, que você comprou de presente? Eu comprei um copo de unicórnio. Ah, pra combinar com o tema da festa. Mas um copo feito de unicórnio? De um couro de unicórnio? Casco do unicórnio. Com chifre do unicórnio? Era aquele copo viking de chifre, mas é chifre de unicórnio. Os melhores copos. Os melhores copos. É um copo enorme. Tomar um hidromel. Rapaz. Tomar um hidromel. Copo de unicórnio é isso. Essa história foi normalíssima. Parabéns. Bem normal. Foi bem normal. Parabéns, rapaz. Foi até... chata de sobreviver. Talvez por causa dos 40 minutos também. Né? Talvez, será? Vender ele falar, fui no shopping e comprei 3 camisetas. Não, foi, pegou carro, atendeu telemarketing. Né? Porra, bicho. Indicou a mãe dele pra ir no shopping. A gente não devia ter deixado ele ler uma página do diário dele inteiro. Mas é que esse tipo de tema é muito pro Anderson. É verdade. Ele se destaca. Se tiver a terceira rodada, vou falar o que eu fiz de acordar até ir pro inglês. Já tô falando. Indo pra trás. Ontem foi um dia louco, hein, meu? A viagem do falei tempo. Que ele tá nolo, é o amnésia, rapaz. Minha história até vai ser breve. Ah, é normal e breve. Eu tenho em casa, o portão ele tem um trilho, ele corre pelo trilho, ele não abre a orelha do portão, ele só corre no trilho. E uma das rodinhas estava enroscando, e normalmente eu passo um óleo pra dar uma deslizada. Aquele qualquer coisa que aquele tá... lubrificante de guaxinim que sua mãe usa lá. A Y na roda do portão. Feitos com gordura de guaxinim, sim, e não pelos guaxinins. Sim. Não, e daí não tinha mais, né, o lubrificante dela. Sua mãe usou daí, tudo. Minha mãe é louca. Minha mãe é, quando vai no shopping, tá? E ela tem indicação, tem um grupo de pessoas que vão no shopping. Tá? Eu falei assim, eu não vou comprar o óleo. Eu vou no posto. Vou produzir. Vou roubar. Vou no posto, pego o óleo usado ali e coloco. Sim, óleo queimado já. Óleo queimado. Daí fui lá no posto com uma garrafa pet. Uma marmitinha. E uma marmita, porque a viagem é longa ali, 200 metros. Dá fome, né? Vai dar fome. Daí fui lá no posto, falei assim, você tem óleo queimado? Porque eu expliquei, né? Tal. Então o cara falou, vamos ver se tem ali. Foi lá ver, não completou a garrafa ali. Mas tinha um pouquinho. É, você precisava de precisava uma de seringa, pouco. Né? Daí eu falei assim, tá bom. Ah, hoje vou deixar. Hoje tá bom. Daí na hora que eu cheguei em casa, lubrifiquei as rodinhas, não a minha roda, mas a roda do portão. Daí eu fui ver o cadeado enroscando. Desceu. Cadeado. Falei, filha da puta, não posso tacar óleo no cadeado. Cadeado você taca grafite. Exato. Fui na loja de ferramenta que está exato 50 metros da minha casa, pegar a grafite. Fui lá pegar, daí eu olhei lá, promoção do óleo. Era mais barato eu ter ido ali. Pegar o óleo do que ter ido no posto. Mas falei, agora já lubrifiquei. Ah, peraí. Você pagou do posto? Não paguei, mas eu falo pela viagem, né? Pelos 200 metros. Qual que era mais barato? Mais barato pela viagem. Que de graça? É de graça, mas você tem que andar muito. Cara, é isso. Os caras, promoção no óleo. Leva o óleo e ganha uma chupada, um boquete. Aí sim. Não tinha boquete. Não, mas era mais barato por questão da viagem. Você fala qualité? E tem a qualité também. mas era um frasco menor do que a meia garrafa pet que eu consegui no posto, né? Peguei que depois vira até um estorvo, né? Porque você tem que se livrar desse óleo sobressalente. Você tem que cavar um buraco e jogar o óleo lá. Uma pergunta. Ou jogar na... Joga no rio. Joga no quintal do vizinho também. Tudo bem. Daí eu fui lá, passei o grafite no cadeado, funcionou, portão escreveu funcionou. Escreveu bem? Escrevi no cadeado. Funcionando o cadeado, funcionou o portão. Resolvido. Guardei o grafite até numa caixinha que eu tenho perto do portão ali. De ferramenta? Vai ficar. Não é de ferramenta, mas uma caixinha. De portão. Que era uma caixinha de correio. Que eu ia falar. Eu deixei ali. Uma grafite, que daí fica, facilita, né? Porque já tá ali. Mas não vai molhar, porque se molhar, não já molha, não. Perde o grafite. Não molha. E daí eu peguei a garrafa, guardei na minha geladeira. Estante de ferramentas ali. Porra. E eu fui trabalhar. Ah, mas então foi cedo, peraí. Foi bem cedo. Quanto? Que hora você foi pra trabalhar? Eu fui, era umas 7h30 que eu fui trabalhar. Você fez isso de que horário a que horário? Era umas 6h, a hora que eu acordei, 6h30 eu vi que tava enroscando, fui no posto. Isso foi quando? 7h abre a loja de ferramenta. Tá. Isso foi quando? Quando foi? É. Hoje é domingo, quarta-feira, acho que foi. Tá. Isso explica tudo. Exato. Típico de uma quarta-feira. E uma que acaba explicando todas as histórias aqui. Você viu que estão interligados? Sim. Exato. Então Nossa. Acabou o lubrificante na sua casa, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tudo remete a gastar muito lubrificante. Exato. Exato. Ainda mais de guaxinins que são mais caros. E o portão não abre, todo mundo reclama. E você escuta o portão abrindo várias vezes. O portão abrindo é o portão abrindo? É o portão abrindo. Não, mas ainda assim parece que tá sendo uma analogia, né? Não. O portão da casa sendo aberto. Sim. Vários desconhecidos entrando e na saindo. Na rodinha, ali. Passando. É, a rodinha enrosca e às vezes... Passa a roda. Ai, tá enroscando na roda. Eu cadeado, o que seria? Ah, essa chavona no portão. ainda é portão? É. Parece que vocês estão parecendo que estão fazendo uma analogia. Não. Querendo me chatear de alguma forma. Não. É o portão. A gente precisa melhorar a segurança. Não, peraí, a gente precisa melhorar a segurança? Não, é, isso é um discurso político. Eu tô tentando te ajudar. Melhorar a segurança do país, precisa. Ah, tá. O país é o país. Sim. Sim. Não é a Babilônia. Não, não é dos seus pais. Não quer dizer com o pai. Não, nem a Babilônia. E você, Anderson Pick? Tem mais ou menos uns 3 meses. Não, eu tenho mais que isso. Que essa história aconteceu? Que essa história aconteceu? Tá. Minha mulher, ela tinha coelhos, cara. Criava coelhinhos em pra casa. Pra comer, lógico. Não. É pet, cara. Isso. Meu, coelho é pra comer. Pra vender? Não. Pra doar? Não sei pra que caralhos. Não, é igual... Criava coelhos. Tinha coelhos na sua casa, o que ela fazia com esses coelhos? Não sei, cara. Eles... É animal de estimação. Animal de estimação. Eles se reproduziam. Obrigado. Eles se reproduziam. Não, eram castrados, cara. O coelho se chamava Luke. Luke é legal. Luke. Sortudo. Mas talvez sortudo. Não tinha tanta sorte. Não pra ele. O coelho tava com câncer na orelha, cara. A orelha fudida. E a orelha é grande. Sim. Na orelha ou no ouvido? Na orelha. Não. Na parte externa. Ah, mais fácil. Não, é só amputar. Exatamente. Só a tesoura de unha já resolve isso aí. Tesoura de jardim. Bom, o coelho tava com a orelha fudida. Enfim, marcamos com veterinário. Orelhólogo. São difíceis de achar. É. São longe. O coelho com a orelha com câncer. Né? Minha mulher falou, bom... Operar a orelha do coelho, né? Levar pra tirar a orelha dele. Marcamos de ir até o veterinário. E pegamos o coelho. Como ia ter que cortar na raiz ali ou na meiota? Não, na raiz. Pra não voltar, né? Pra não ter risco do câncer voltar. Ó, mas uma coisa que ninguém sabe é que entre os coelhos, a orelha é aqui... É quase o pênis. É como se fosse o pênis. Sim, sim. E daí ele tinha contato com outros coelhos, senão ia ficar muito chato. Tinha. A coelhinha vai lá e chupa a orelha dele. É. Uma só? É. Monorelha? Monorelha. Ah, não, monorelha. Perdeu confiança. Tá, total. Sim. Foi a orelha esquerda? Era a orelha porque direita. Direita. Menos mal, porque a esquerda sempre dá confiança. As orelhas são os testículos do coelho. Dos coelhos. Exato. Isso. A caminho do veterinário, né? Como eu disse, eu moro em Barueri. Tava indo até a Vila Mariana. Porque veterinário de coelho é mais difícil de achar. Sim. Assim, não se acha qualquer eu lugar. Acho que qualquer veterinário atende coelhos também. Não. Não pra cortar a orelha dele. Ah, é verdade. Não oncologista. Nem todos têm um serrote ali. Ah, exato. É, a gente pegou o carro, saímos de casa por volta de... O coelho foi dirigindo? Não, tava... Você quer pegar na mentira. É. Sim. Às vezes ele também pode ir pra outro lugar, vai no veterinário de humanos. Vai numa loja de cenoura. É. Não, coelhos são traiçoeiras, cara. Exato. Nunca deixe um coelho dirigir o seu carro. Por experiência própria. Sim. Maldito. Ele volta com câncer na orelha. Saímos ali por volta de 9h30. A consulta estava marcada para as 10h30. Né, a remoção da orelha do coelho. O coelho não estava sabendo. Talvez soubesse. Falaram, mas ele não escutou. Tava com câncer na orelha. Não opinou a respeito. Tá, talvez soubesse. Talvez lesse lábios, enfim. É verdade, não dá pra saber. O coelho muito esperto, cara. Lesse dentes. Programado, né? Coloquei ali no Waze o endereço. Enfim, ó, vamos chegar lá. 10h22. Nossa, mas que preciso. Sim. Tava 10h30 marcado? Tava marcado 10h30. Tá tranquilo. Sim. Sim, eu chego no horário, sim. Boa. Sim, Dá pra cortar mais do que o Borelha. Dá. Ah, caminho, né? O caminho tranquilo. Era fim de semana, sábado. Marginal, tranquila. Né? Sim. Subindo Juscelino Kubitschek. Quando a gente tava na altura ali do cruzamento com a Clodomiro Amazonas, o coelho, cara, começa a se debater no colo da minha esposa. Não, primeiro que não devia nem estar no colo, né? Excitado. Deveria andar na cadeirinha de coelhos. É, exato. Sim. Não tem uma cadeirinha de coelhos, cara. Por isso desenvolveu o câncer. Desculpe. É. Deixa eu assumir a direção desse carro. Esse cara não sabe dirigir. Tava se debatendo. Esse cara precisa do Waze. Eu vou no rumo. É, eu sigo perna longa. Isso. Mas peraí. Ele começou a se debater ou a sua mulher estava com um fantoche de coelho e começou a encenar. Falando... Fantoche de coelho, a famosa dedada no cu do coelho. Ela falando pra ele, ó. Você vai remover a orelha, tem coisa pior. Ele, não tem. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Não, tem coisa pior. Você vai ver. O que pode ter coisa pior, Cláudia? Ela achou que o coelho fosse um tatu, né? Vou dar pra colocar o... Tô rasgando aí o reto do coelho. Tá vendo como é pior? Esse debate deprimido, corta minha orelha. Agora não tem mais dignidade. Tá fora. Sem orelha, corta tudo bem. Talo, corta no talo. Bom, espero que não. Espero que ele tenha se debatido naturalmente. Ah, tá. É. Quem não se debate naturalmente? Coelho epilético. Depois de uma dedada. Coelho epilético ali. Parece que é o dedo no cu da epilepsia. Dedo no cu arrependido. Né? Bom, e aí o coelho pereceu. Mano, tá meio empalado. É, não, mas peraí, pô, o ouvinte que é muito burro, não pra mim. Tá, dá. Puta não pra mim, rasgada com aquela unha ali, rapaz. O que, que é perecer? Ah, ele morreu, cara. Ele morreu. Foi dessa pra uma melhor ou pior, talvez. É, não dá pra saber o céu dos coelhos, saber, como é. Sei. É, nunca se sabe. Talvez nem exista. E aí, morreu. Bom, morreu. Nos braços da sua esposa. Sim, uma morte até digna, né? Não, tipo, não sei. Né? Morreu, morreu com a orelha. Ah, morreu com a orelha. Sim. Sim. Bom, virei pra minha esposa. A depressão súbita ele teve ali, rapaz. Acho que não precisamos mais ir. Ele morreu por dentro, né? Eu não acredito que eu tenho uma dor. Enfiar o dedo no meu cu, não. Eu tava até aceitando ficar sem orelha, mas aí... Não. Bom, tudo tem limite. Ah, isso o Oswaldinho não quer. Oswaldinho, não. Tentado no cu, não. Eu aceitei tudo nessa casa. Esse filho é da puta suando. Passa bolo de cenoura no pau, pelo menos. E eu gosto de bolo de cenoura. Eu aceitava. Eu fui até aí. Até aí tudo bem. O médico tá falando que é câncer na minha orelha. É desse desgraçado de Pires aqui. Agora. Até aí tudo bem. Não, até aí eu vou. Não tem problema. É a orelha direita. Eu sou o Oswaldinho de Neve aqui. Agora tentando no. Agora empalada no. Três dedos, precisava de três dedos. Eu sou pequeno. Um dedo. Um dedo eu cheguei a entender. O dedinho tava bom pra mim. O dedinho aceitava. O dedinho aceita mais não. Eu já comi merda nessa casa. Falaram que era cobertura de bolo de cenoura e eu acreditei. É que o dedinho eu ia aceitar de boa. Ah, agora três não. Três, já tô há três anos nessa relação abusiva. Agora, três anos é mais do que um coelho vivo. Você pode aguentar nessa humilhação. Agora aqui, em plena Juscelino Kubitschek. Ah, não. Não. Aí não. Não, aí não. Não dá. Eu, pai de 150 filhos, empalado? Ah, não. E meus 97 irmãos nunca passaram por essa humilhação. Sim, minha mãe teve poucos filhos. Sim. Bom. Não terminou ainda. Ah, bom. Não. Oh. Até aí seria. Teve a ressurreição. Não, tem uma nova esperança. Calma, tem o funeral. Virei pra minha esposa e disse: pô, acho que a gente não precisa mais ir até o veterinário. Vamos assar esse luto. É. A gente corta aí na faca o pedaço do câncer. Ela disse: não. Dá pra empregada? Dá pra empregada. Isso é muito errado. É só tostar que nem fica tão amargo. Não. Eu não vou perder carga. Não, pô. É. Ela disse, não, vamos lá. Talvez dê tempo. Tá, Bom, dê tempo tudo do bem. Quê, né? De fazer a suspensão okay. dele. Talvez dê tempo, eu já, já tirei um dedo. Não vou tirar os outros dois, não, que tá quentinho. Tá gostoso. Tá cheirando cenoura. Eu tenho um frio nesses dedos. Junto com os dois maiores, né? Os dedos frionetes. É no dedão e no médio. Fazendo uma pinça. Enfiaram até no talo. Então não tá. Ai, ai. Tudo bem, ah, vai. Tudo bem. Bom, chegamos ao veterinário, né? Emergência de coelhos, baca, passando. Sim. Tentaram a ressurreição do coelho, mas infelizmente ele já tinha morrido. É. Tentaram como? Acorda, coelhinho! Acorda, coelhinho! Colocaram perna longa pra passar. É. Deram uma chinelada no coelho. Ai, tá morto, hein? É. Ai, que morreu, é o laudo técnico. É o laudo técnico. Não, A maneira certa. Corta a pata! É. Se ele reclamar, ele tá com sorte e tá vivo aí. É verdade. Pede coelho da sorte. Se ele não reclamar, quem tá com sorte sou eu que vou vender pede coelho. É. Voltamos pra casa agora com o coelho morto. Ah, né? Com cadáver no carro. Cadáver. Com cadáver. Deixa aí. Não, ela queria fazer um funeral, cara. Do coelho. Funeral Vicky? Não. Peraí, não tinha Não, eu falei não. QT, né? É. Não. Bom, voltamos. Passamos na casa de material de construção. Comprei uma pá. Cheguei até minha residência. Uma pá de escavação ou você tá falando que comprou uma pá de coisa? Não, uma pá de escavação. uma pá de pedreiro. Né? Mas. Que tamanho que era o coelho? Pesado, tamanho... Fala em sacos de arroz. Em quanto? Sacos de arroz? É, na proporção. Sacos de arroz de 1 quilo ou de 5 quilos? De 5 quilos. São os melhores. Meio saco de arroz. Ah, é um coelho relativamente grande. Um coelhão. É. Chamávamos ele assim. Tudo bem. Coelhão. Com a orelha ele tinha esse tamanho? Sim, com a orelha. Tá. Se tirasse os dois dedos da esposa dele, 1/4 de saco. Ele ficava meio inchado, né? Ficava bravo. Parecia um baiacu, né? Estufa quando tá... Isso. Tá tudo bem. Bom, aí aproveitamos, compramos uma árvore, né? Uma árvore? Muda. Uma muda de árvore. Ah, tá. De pé de jabuticaba. Falei, bom, já que eu vou cavar o buraco, já né, no jardim... Também. A gente já faz o ciclo da vida, cara. Né? O coelho vai se decompor. Coelho é esterco. Exatamente. Vai alimentar a árvore aqui e teremos uma árvore. Câncer já vai decompor ele rapidinho aqui. É. Sim. Bom, aí comprei a pá, voltei pro carro com a árvore. Cheguei em casa, cavei o buraco, coloquei o coelho. Nos despedimos, né? Minha esposa chorou ali no funeral. Fizeram um cântico viking? Sim. Importante. Você tem alguma coisa com enterros vikings? Tocaram, vocês cantaram Sweet Side of Mine. Cantamos e cantamos Churrasquei, né? Churrasgou. Lembrando o Summer Electro Hits. Summer Electro Hits 2010, que era o ano do coelho, né? Nasceu em 2010. Ah, empregado toda feliz que ganhou um bife de orelha ali. Ia comer carne na primeira vez do ano. Enroladinho. É, bom. Comemos o coelho lá, joguei terra em cima, plantei a árvore e foi isso. E aí enterramos o coelho, né? A árvore tá lá plantada. Tá lá a árvore, sim, não morreu ainda. Não. Né? Bom, árvore não tem cura. Árvore não tem cura. Não. E é isso, cara. Acho que foi. Ah, é normal. Normal. Você tem que enterrar um pet e plantar uma árvore. É. Sim. É. Colocaram uma plaquinha lá, só pra lembrar dele ou não? Tem não, árvore lá? Não, a cara. A árvore já faz esse papel. Tem uma placa na árvore, cara, dizendo jabuticabeira. Ah, não. Pera. É. Placas vêm das árvores, pô. É verdade. Isso é verdade. Então, senão eu ia ter que derrubar a árvore pra fazer uma placa. Exato. Pra colar. Às vezes compensa. Já usa a própria árvore. Deixa ela crescer. Que tamanho que ela tem? Que tamanho tem essa? A árvore? É. Em sacos de arroz? Em sacos de arroz, a proporção. Não o peso, mas o tamanho. Tamanho? É. Sacos de arroz empilhados na horizontal ou na vertical? Empilhados na horizontal, acho que é mais fácil de eu imaginar. De imaginar? É. Uns 9 sacos de arroz. Ah, tá grande. Tá. Gostei. Normal. Normal, bem normal. Bem normal. Normal. E não tão chato igual a do Anderson. É, não. Eu e a Ju temos um defeito em casal. Fazer filhos perfeitos. Não, sim, quem dera. Não defeito, mano. Cunilínguas terças. Não. Aproveitar todas as promoções de óleo. É. A gente não gosta de lavar louça. Ah, mas acho que... Mas ninguém gosta, eu acho. Não é exclusivo de vocês, não. Mas tem pessoas que não ligam. Sim. Tem pessoas que... Tem que lavar. É, vai lá e lava. Não pode ver uma louça suja. Que quer lavar? Que quer lavar? Eu suporto bem. Ah, né? Eu passo tranquilamente. Bem tolerante. Sou bem tolerante. É. E... Teve uma... Normalmente em épocas de prova, quando fica muito trabalho em casa pra fazer, a louça vai ficando... Vai acumulando. Vai acumulando. Ela é o último trabalho a ser feito. Vai acumulando. Teve um dia que eu peguei o quê? Vou lavar essa louça de cabo a rabo. Deixa comigo. Meti um Summer Electro Hits. Dançando? Aí sim, ó. Dançando. Cara, umas 4 horas lavando louça. Era... Sim, demora. Mas era aquela louça que tava tudo sujo. Sapos pulando da pia. Ah, não tava nesse nível. Não. Mas, pô, mas tava tudo sujo. Todas as panelas. É porque sapo gosta de água limpa. É. Né? No meio da gordura das comidas lá, não gosta. Patos, né? Patos são nojentos, cara. E aí, tá... Lá, vem. Lavei tudo. Sabe, guardou? Secou e guardou? Não, eu deixo lá. A natureza seca. Não, a natureza... Não, então... Mas depois que a natureza não secou, guardou? Sim. Ah, tá. Com aquela pia chique bala. Top. Até bonito. E daí você promete pra você mesmo, a cada coisa que eu usar, já vou lavar pra não ter que passar por isso de novo. Isso nunca mais vai acontecer. Exato. Toda semana eu penso isso. Sim. Boa. E aí, o que acontece? Isso deve ter sido num sábado, mas tava um cheiro forte de louça suja ainda. Um cheiro de bosta? Não. Ele... Antebosta. Ah, tá. Antebosta. Antebosta. Que ainda não virou bosta. Ou seja, cheiro de comida. É, aquele cheiro de coelho com câncer. Coelho com câncer, sabe? Sim. Com jabuticaba. É, sim. Ah, um molho de jabuticaba. Quando sua empregada tá fritando um bife ali. De orelha. De orelha de coelho. Sim. E aí, vai estar aquele cheiro... Mas eu pensando, nossa, tá toda louça limpa, né? Deve estar do ralo. Joguei um produtinho no ralo ali. Óleo de posto? Diabo verde. Um óleo essencial. De morango. Um óleo de amêndoas ali. Sim, sim. Que é mais barato. Monange. Monange. Ah, que você usa pra se sentir linda. É, sim. Daí eu esperei. Vai passar esse cheiro, deve ser do ralo, né? Deve estar no meu bigode. Deve estar no meu bigode. É, sim. Passei na cabeça do pau o dedo e passei no pra ver se passava. Então... Fechei a porta da cozinha, falei, o futuro a Deus pertence. Exato. Ah, é até bonito. Isso. Esse é um problema pro Douglas do futuro. Exato. Não, eu achei que eu já tinha resolvido o problema, porque... Enquanto isso, rolando Barber Stress. Summer Electro Hits. É, seja lá o que for. Ah, mas o remix. É. Barber Stress. Percebeu o beatbox? É. Beatbox de unicórnio. E aí, rapaz? Unicórnios babilônicos. É. Tatuados. Tatuado. O domingo, aquele cheiro forte aí. Ainda? Já tava no domingo ainda cheirando. Exato. Deve ter alguma coisa estragada na geladeira, sei lá. Fui, procurei nada. Daí, quando eu olho assim, na minha visão periférica, no forno... Um balão. Não. Um coelho. Não. Quem dera, talvez. A empregada. Não, o forno, rapaz, ainda tinha uma carne congelada. Uma quantidade de louça suja. Oh, que alguém tinha escondido lá, porque não cabia mais na pia. Colocou no forno. Colocou no forno, daí eu pensei, porra, tem mais 4 horas. Era umas assadeiras, uns pratos, se via a silhueta do negócio. Já pega o CD, Summer Electro Hits novamente. Não, mas o pior... Aí põe a calça leg, toda a preparação. Deve ter vida nesse negócio, vai ter bigados. Sim. É possível, é possível. E eu já tinha participado da guerra contra os bigados em 2008, cara. Ah, Ali foi. Saiu vitorioso? Não. O ruim é o trauma, né? É, então. O ruim é o trauma. Foi contra, foda. Contra bigados toca Love Generation. Porra. Os bigados odeiam, cara. Aliás, todo mundo odeia. Eles odeiam porque eles não conseguem se controlar sem dançar. Vão dançando os bigados. Live Love Generation. É quase o flautista de Hamilton. E aí, cara, eu pensei, 2008, tem um trauma na minha vida que eu morava sozinho já. Goleada do Palmeiras na Ponte Preta? Não, não foi isso. Não pode ter sido na mesma época. É, sim. Mas eu deixei uma panela de macarrão e fiquei uns 5 dias fora de casa, assim, mais ou menos. Descendo, sabe o que é macarrão, o que é bigarro. Exato. Na dúvida, come os dois. Claro. O que então, se mexe é macarrão. É isso. Daí, porra, uns traumas de bigato fodido tem. Nessa vez eu até joguei a panela fora com tudo. Você, era uma boa panela? Era, mas, não. Mas hoje em dia você come macarrão? Como, tudo. Bigatos? Evito. Tem hora que tem que comer. Tem hora que você não sabe. Sim. E pique, aí, pique, você tem que fazer o que você tem que fazer. É. Tá certo. E aí, rapaz, eu falei, nossa, vai ter vida. Eu discutindo com a minha esposa, você que vai lavar isso? Ela falou, não, pau no seu cu. É. Eu falei, não, quer saber, eu que vou lavar então. É isso aí. Cara. Vou tomar uma decisão nessa porra. Já que você argumentou tão bem assim, eu lavo então. Deixa comigo. Cara, aí eu, porra, vai estar nojento, vai estar cheio de bigato. Abri o forno. Não tinha bigato nenhum. Porra. Que bom. Porque ele não... Os bigatos têm nojo, cara. Não, eles não teve... Não, é. Não eles teve... não gostam do Summer Electronics. Não teve como sentar a mosca, porque o forno tava fechado. E aí... É um forno bem vedado? É, bem vedado. Porra. Com o Brastemp. Peraí. Você tá falando marca. Você quer dizer que você... Patrocinado. Tá sendo patrocinado? Não. CNPJ. Tem CNPJ esse podcast. E aí o... Então tava aquele ali meio fungado, meio nojento. Trufado. Meio trufado. Meio cancerígeno ali. Sim. Porém, lavei, mas não tive que entrar na guerra contra os bigatos. Não teve que desbigatar nada. Não tive. Sim. Então, foi puramente normal. É normal. Teve que lavar a louça normal mesmo. Teve que lavar a louça. Se tivesse bigato, talvez não seria tão normal. Lavou louça com detergente neutro? Não, eu... Ah, não sei. Qual com detergente IP. Polarizado? Não sei. Dúvida IP. Peraí. Outros pode ser de PJ. Vocês estão falando muito marca aqui, não tem problema. Mas tudo bem. Lavei essa louça, sou um homem mil e uma utilidades, igual esse podcast, e igual o Bombril mil também. Mil e uma? Utilidades? Eu tenho 10 utilidades. É. Lavar a louça sua. Do Bombril. Ah, do Bombril. É. Não, você tava falando do Cleberson. Não tá? Aí são muito mais. São muito mais utilidades. Oh, mil e uma utilidades ele tem na dança. Mas ele tá falando do Cleberson Bombril. Ah, é. É um outro Cleberson. Of the bluest sky, exactly as if they thought of. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast que foi incrivelmente normal. Normal pro Chorume ou normal? Normal pra quem ouvir. Normal. É bem histórias normal. De pessoas no seu sábado. Exato. Indo em festas e comprando roupas pra se sentir mulher. Pra se sentir linda. Exato. Pra combinar com o unicórnio. Pra se sentir na farra. Wesley Zop consertando a moto e consertando o portão. Exato. Anderson Pique aí, fornecendo carne bem empregada. E trabalhando de sommelier. E trabalhando de sommelier. E colunista, né? E colunista. E educador de velhas e caminhonete. Sim. E eu aí, não importa o que eu faça, sempre a sombra de Cleberson. As duas sombras dele, né? Claro, porque ele é o único cara do mundo que tem duas sombras. E, apesar de ter inventado as sombras. Sim. E é o melhor lavador de louças do mundo. Exato. Ele lavaria aquilo ali em 20 minutos, se lavou em 4 horas. E nem lavaria porque não deixaria a louça, né? Não, exato. Mas se fosse pegar a sua louça pra lavar... É o único homem que venceu a gravidade, porque antes de alguém colocar... A louça ele já tá limpa já automaticamente. Ué, ele contrata bigatos pra lavar a louça. Senhor dos bigatos. Senhor dos bigatos. Anderson Pique, o momento do seu tchau. E falar que adorou participar. Sim, pô. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi um prazer aí estar com vocês. E tchau. Um tchau normal. Um tchau normal. Tchau normal. Anderson Negão, o seu tchau normal e nossas redes sociais. Antes, preciso dar dois recadinhos rápidos. Peraí, não é do patrocínio, né? Rapidinho. Quem acompanhou o primeiro episódio sabe que eu fiquei falando sobre preço de refrigerantes. Atualizando aqui pro 2, a Coca é uma filha da puta e só tá dando promoção nos refrigerantes zero. Que é refrigerante de bicho. Eu tô puto com isso. É Sprite Zero, é Coca Zero, é Fanta Zero. Enfia esse zero no cu, ô, senhor Coca-Cola. Joaquim Coca-Cola. Joaquim Coca-Cola. Sim. E o segundo recadinho rápido, das 9h30, eu acordei, bati uma punhetinha pensando nas gostosinhas do inglês. Gozei, tomei banho e fui pro inglês. Que nojento. Tem muita gostosinha no inglês lá? Tem. Você pensou em várias ou em uma específica? Não, várias. Não igual o Cleberson, que faz inglês com modelos. Não. Dá aula de inglês pra modelos. E que elas masturbam ele. Exato. Né? Não é igual. Não é igual o Cleberson. Não chega nesse nível. Exato. Apesar do Negão já ter namorado alguém muito parecido com o meu tio que conhece o Cleberson. Não fisicamente, eu tô falando. Ah, porque não, nada derrota nada ele. Nada derrota. Ou porque é comendadora. não sei. Embaixadora. Muito bem, e nossas redes sociais, você vai falar? Vou falar, porra. Twitter, @néctardolixo, é isso? É isso aí. E o Facebook, Instagram, @lixodolixo. E falou, negrada! Muito bem, Wesley. Normal dele. Muito bem, Wesley Zop. Nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, onde é lido em episódios separadamente. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lamberuxos. E fora o normal. Muito bem, caro ouvinte, espero que você tenha gostado até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio incrivelmente normal e que sua vida normal, apesar de normal, esteja incrivelmente normal. Até o próximo episódio, até semana que vem, tchau.